Já há um certo consenso no reconhecimento das violências historicamente produzidas pelo cristianismo e suas instituições aqui em nosso território e em grande parte do planeta. Então, como explicar sua defesa mesmo em setores dissidentes? Isso pode ocorrer através de algumas estratégias como tentar diferenciar instituições cristãs de Cristo, sendo que as primeiras, em sua violência, destoariam radicalmente da verdadeira mensagem de Jesus. Todos os discursos de ódio cristãos seriam leituras e interpretações equivocadas da real palavra de Jesus, amor, compaixão, caridade e afins. E, portanto, na figura dele, que grupos dissidentes buscam a ressignificação em defesa do suposto cristianismo verdadeiro. Assim, quanto mais violento o cristianismo, tanto mais defendido é, pois se atribui tais violências aos falsos cristãos. O que não se reconhece é que as práticas de violência não são um erro do fã-clube, mas uma continuidade da própria ideologia cristã em si mesma violenta. Uma religião ser do amor, da caridade e do perdão não é suficiente para confirmar sua defesa. Lembremos, todas as opressões ocorrem justamente em nome do bem, do amor e as guerras em nome da paz. Se na luta por ressignificação do cristianismo tiramos dele o monoteísmo, o céu, o inferno, a culpa e o pecado, tiramos dele todas as suas bases ideológicas. Um Jesus que não é o Salvador, que não condena ninguém ao inferno, precisa ser um Jesus sem céu e salvação. Um Jesus que não se estrutura pela noção de pecado tem seu sacrifício de pagamento da dívida anulado. O monoteísmo cristão precisa deslegitimar a existência de outros deuses para se afirmar. E isso não é um detalhe, é toda a sua base para a conversão. Um monoteísmo de múltiplos deuses não deixaria de ser monoteísta? Monoteísta. É possível ressignificar a monogamia dizendo que nela há a escolha livre de cultivar múltiplos vínculos? Ou ressignificar o monossexismo dizendo que nele várias sexualidades são possíveis? Ou que a monocultura da soja é sobre florestas? Talvez, mas particularmente, prefiro destinar minhas energias em combater todas as monoculturas em vez de atribuir a elas uma essência positiva, descatequizar para descolonizar. Nos dirigimos al precipicio, el camino de lo que es ajeno a nosotras y nosotros. Estas palabras están felizmente condenadas a arder. Queda decir que llevarán consigo el incendio. Seremos fieras salvajes, dispuestas a todo, para dejar de ser esclavas y esclavos. En cada acto buscaremos el fin de nuestra miseria hasta destruir todo el mercado. Seremos naturaleza indomable, seremos naturaleza salvaje. Somos naturaleza indomable, somos naturaleza salvaje. El progreso es olvidar el pasado, o reinventarlo para justificar un futuro, en nombre de lo que se sacrifica en el presente. Es pensar que los males no tienen raíces, sino curas, en un futuro ideal tecnológico que nunca llega. Ingobernables. Hoy me fui hacia la noche triste y fría y miré hacia los muros que nos atormentan. Me pregunté si mirarás algún día más allá de la luz. Vi escrito en una pared una frase que decía: fuego al capital. Y pensé en cuando no haya la urgente necesidad de ganar dinero, de tener dinero. Reiremos como niñas sin miedos a los castigos, porque no sentimos culpa de vivir sin represiones. Estalló en nuestros ojos, ahora solo resta huir, para mañana volver a encontrarnos, sentir algo que nos huele a vida, algo que me huele a vida, que nos huele a vida, que me huele a vida. Y al final abrazaremos las espinas sin compromiso a la muerte. A la muerte. Límites impuestos. que de pensar la piel se eriza. Golpeados por perdigones, se aceleran corazones, nos fortalecen dolores, es la furia de este bosque, la furia de los bosques, la furia de los bosques, la furia de los observo, trato de sentir primero. Nunca olvidaré lo que hicieron. Siglos de esclavitud que continúan. Y ese no olvidar, trataré de transformarlo en hechos. Las montañas, témpanos de hielo, mares, océanos, ríos, lagos, árboles, plantas, animales, aguardan pacientes. Paciencia indómita que no es pasiva. Es como el acecho de un jaguar. Salve, punks! Esse daí, mais um Publicações Marginais Audiozine. Dessa vez aí, com o zine Punks Desconstruindo o Sexismo, feito pelo Gritão. Então, mas antes aí de entrar na questão do zine, aí no início aí rolou aí um textinho aí da Geni Nunes, né? Que tem uma página no Instagram chamada Geni Papos. E aí eu até botei o link aí na divulgação aí para quem se interessar, né? O link do post, no caso do texto que eu compartilhei, que eu li aí, né? Mas ela escreve muito sobre esses temas aí e tal. Ela é uma indígena não mono, anticolonial, né? E ela foca bastante nesses temas, né? Não monogamia e não monoculturas, né? E aí esse texto aí em cima é só um trechinho, né, de algumas das muitas coisas que ela fala, né? Ela tem livros aí escritos aí, várias coisas, ela participa de várias coisas aí sobre não monogamia e tal. Eu acho muito massa as coisas que ela escreve e tal. E aí eu coloquei esse textinho aí de início aí, porque eu achei que tinha a ver também com o tema do zine aí, né? Dá um outro profundidade aí também, né? Porque de outros questionamentos sobre, né, que tá tudo entrelaçado, né, patriarcado, sexismo, a colonização, né, o ocidente, né, a civilização aí, as monoculturas, né, e tal, com machismo, né, patriarcado, tudo, muitas coisas que derivam tudo do patriarcado, né, digamos assim, né, criado pela civilização, né, ocidental, né? E aí ela dá várias profundidades sobre isso aí, sobre as questões indígenas daqui do Brasil, né, como que era antes, daqui desse território dominado pelo Estado brasileiro, né, e não só, né, do Estado, desse território aqui, né, de outros, né, dos povos originários aí foram invadidos aí, né. E aí quem se interessar pode ir lá e provavelmente mais pra frente aí você pode ir lá no link dela, né? No Instagram dela, dar umas lidas lá. Ela sempre posta trechos de textos lá, né? Às vezes alguns maiores, outros menores. E quem se interessar é só sacar lá. E provavelmente eu devo dar mais umas lidas aí em alguns outros programas aí, mais algumas coisas aí que eu sempre separo alguns textinhos que eu acho bem massa, né? E esse daí eu achei legal, que ela critica o cristianismo, né? Sobre que sempre rola os defensores, né, do cristianismo, que sempre quer tirar alguma coisa de bom, né, do que é uma bosta, né? No total, né? É, parece os revisionistas aí que ficam tentando transformar o nazismo, capitalismo, skinhead em coisa boa, né? E eu, a mesma coisa, os defensores do cristianismo, né? Ah, porque Jesus, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ela sempre trata desses temas aí. Então vamos ao zine. O zine aí, punk desconstruindo o sexismo, é um zine muito massa. É um zine totalmente digital, né? Com a intenção de ser divulgado mais fácil, né? E ser particionado, né, porque você pode capturar várias partes, né, do zine no formato digital. Ele tem formato de papel também, né, mas no digital você pode pegar vários textos, é só selecionar ali, copiar e tal, fazer as montagens que você quiser. Eu mesmo já usei vários trechos desse zine, do texto da Ariene, o texto da Naira, algumas imagens, as fotos das bandas lá, das minas e tal. Já usei várias coisas desse zine aí em outros materiais meu e outras coisas aí pela internet aí. Eu acho muito massa esse zine. E ele abre uma discussão bem interessante aí. Claro que, como ele mesmo vai falar lá, né? Eu já li esse zine várias vezes, na verdade. Sempre que eu quero pensar em alguma coisa sobre esse tema, né, eu dou uma lida nele, que ele abre, ele tem bastante, abrange bastante variações do assunto, né. Claro que não todas, como lá também provavelmente vai falar, né, de outras questões de gênero, né, de outras violências que rolam, né. Aí foca mais na questão do sexismo, digamos assim, clássico, né, entre homens e mulheres, né. E que é a base, né, dessa sociedade e civilização, né? E aí ele vai ser dá bastante profundidade em vários temas, né? Claro que não vai abranger tudo, né, porque é muito complexo. O zine é bem grande, 32 páginas, tem bastante texto, bastante conteúdo. E eu acho que é isso. Não tenho mais muito assim para considerar sobre, porque já vai falar bastante coisa, né? Tem bastante conteúdo. E se rolar de pensar em alguma reflexão durante a leitura, no meio do zine, eu posso falar alguma coisa ou não, talvez no próximo programa, né? Talvez a reflexão fique pro próximo programa. Como o zine é um pouco grande, vai ficar um pouquinho longo aí o programa dessa vez. Ah, tá, eu já ia esquecendo aí de falar, não sei se falei, né, esse zine é feito pelo Gritão, né, um anarcopunk de São Paulo, não sei de que região, e ele tem uns 2 anos aí que ele faleceu, né, acho que mais ou menos isso, tem uns 2 anos, aí é só isso mesmo, só porque eu já tava esquecendo de comentar isso aí. Não conhecia ele pessoalmente, nem nada, né, não sei se ele já veio aqui pelo Rio, eu também nunca fui para SP na época que ele tava no rolê, né? Nunca chegamos a trombar, mas a gente tinha contato aí pela internet, aí já trocamos material aí e tal, mas nunca cheguei a conhecer pessoalmente. E aí eu vou botar mais uns sons aí e daqui a pouco eu volto com a leitura do zine. Valeu, Inter. Yeah. Punk se desconstruindo o sexismo. Zine anarcopunk. Então, esse é o zine Punk se desconstruindo o sexismo, feito pelo Gritão. 32 páginas. Esse zine é todo preto, todo de fundo preto com letras brancas. E aí tem algumas fotos, alguns desenhos para ilustrar, né? De acordo com os textos e tal, né? Ali, né? Mas ele é mais composto de textos, né? E é um zine totalmente digital, né? Então, aí a capa é um desenho, é a capa preta, né? Um escrito ali branco, Punk desconstruindo o sexismo, escritozinho anarcopunk menor um pouco embaixo, depois do sexismo. E depois vem um desenho, que se eu não me engano é um desenho de Juan Diego. E aí esse desenho são dois punks ali, brincando, né, dançando em volta de uma lata, né, pegando fogo ali, né, um latão, né, porque as latas de grande, pode ser uma lata de lixo ou um outro latão qualquer, né, e tem uma coisa ali dentro e tá saindo um fogo ali, né, e aí estão dançando ali em volta do fogo ali, né. Tem um fundo ali cinza atrás do desenho, não tem mais nada, não tem, né, aí é um recorte, né, esse que foi, não lembro como é essa imagem original, se ela tem esse fundo cinza só e aí, ou esse recorte já é da imagem original, não sei. Aí esse que tá ali, né, um recorte ali em volta do desenho ali, meio quadrado, meio, né, de formas quadradas, né, não sei como chamar o nome disso, formas poligonais, sei lá, alguma coisa assim, em volta do desenho, que normalmente o pessoal recorta ondulante, né, em volta do desenho, essa não, é umas formas quadradas, né, ali meio que contornando o desenho. E aí, aos punks, aí tem primeiro ali da esquerda ali, é um punk ali de moicano, né, só que não tá espotado, ele só tá pro alto, porque eles estão dançando ali, pulando, os cabelos tá indo pro alto, né, e aí o cabelo tá por crescer embaixo, né, nas laterais. Ela tá meio de lado para quem lê ali, segurando as mãos da outra ali, né? Do outro, ou outra, ou outra. Ali, aí são magros, né? Esses dois punks, essas duas punks, né? Aí essa que é a primeira que eu falei, que tá com moicano ali, esvoaçante ali, né? Ela tem uma costeletazinha ali também. Ela tem um xizinho na testa ali, talvez seja um piercing. Tem dois piercing também ali perto, um perto de cada olho, assim, entre o nariz, né? Ela tá sorrindo ali, aí como eu falei, as duas mãos estão segurando as duas mãos da outra punk. Ela tá de colete, um colete de cor clara ali, né, meio acinzentado, aí com uns spikezinhos ali, uns rebites, um patch ali pequeno. Não dá pra identificar o que é, acho que não há na bola. Aí tem mais, dá pra ver um pedaço de um pet das costas, como ela tá meio de lado, não dá pra ver, acho que já dá pra ver a lateral dela. Ela usa uma camisetinha ali preta com uma expansãozinha ali, uma estrela do caos, com um coraçãozinho no meio. É uma camiseta bem esfarrapadinha, assim, na parte ali da barriga, dá pra ver um pedaço da barriga dela. O colete também, assim, é todo cheio de pontas, né, tipo como se fosse esfarrapado, né, cortou, aí ele vai, fica com aquelas pontas desfazendo, né, tanto o colete quanto a camisa é toda, na parte da gola, na parte da alça da camiseta, ela é toda assim, toda esfarrapada. E aí ela usa uma bermudinha com um cinto de bala ali e uma argola grandona ali, ou pode ser uma corrente ou alguma coisa ali, uma corda presa ali no cinto de bala. Aí tem vários patches na bermuda, é uma bermuda toda costuradinha nas laterais, dá pra ver as costuras. E aí tem uns patches ali, um símbolo feminino com um símbolo masculino ali, mas tá numa posição diferente ali, a seta e a cruz, né? E aí tem mais um outro patch ali que só dá pra ver um AM, um outro patch ali com... não dá pra identificar o que que é. E na outra perna tem um outro patch ali também. Esses outros patches que foi no anterior foi na perna esquerda, que é uma perna que tá levantada. Essa perna esquerda tá levantada, né? Que ela tá dançando ali, né? A perna direita tá no chão e a perna esquerda tá no ar, né? Tipo, meio dobrada, assim, levantada. E ela usa dois coturninhos ali, né? Pretos, os detalhes brancos, né? Pra dar... pra detalhar os detalhes do coturno, né? Tipo, sombra ali e tal, os cadastros pra aparecer. É... aí é o outro punk ali, tá de cabelo, é de moicano também, só que o cabelo tá mais bagunçado, tá mais em cima da cabeça, tampando bastante a cabeça, mas tá de puar também, né, balançando ali, né, o batendo no vento, né, do movimento ali de dançar ali, né. Aí esse usa um jaco, aí tem uma argolinha ali na orelha, um outro também, um bastãozinho na orelha também, tá sorrindo também, mas um sorrinhozinho mais fechadinho, o outro tá com um sorriso maior, né. Com uns olhares ali meio já, meio, esse meio não tão alegre igual da outra, né. Aí o jaco, usa um jaco ali também, que é um jaco acinzentado, né, assim, uma cor clara, mas meio acinzentado. Tem uns spikes, rebites ali também, tem um fecho ali no peito, tá meio de lado também esse personagem pra quem lê. E aí tem um patch, dá pra ver um pedaço de um patch ali nas costas ali, que é disso, alguma coisa. O usa uma camiseta de listras preta e branca, só que são só duas listras pretas e três listras brancas. E aí na barra, a lista tem uma lista preta também, mas ela é toda... como se fosse toda cortadinha, picotada na barra da camisa. Também dá pra ver um pedacinho da barriga ali. E em cima na gola também, tem uma lista preta e tem, ela é toda picotada ali também. E aí a calça, usa uma calça, né, com um pedaço ali na perna esquerda, logo em cima assim, da cintura até a coxa, de textura de oncinha. E depois vem um patch ali, penny, né, que parece ser da banda, rudimentary penny. E aí tem um rasgo no joelho, e aí usa uma meiazinha de listras preta e branca e um tênisinho. Aí a perna direita, que tá no ar, só que ela tá por trás do latão, aí só dá pra ver um patch ali na coxa. Ela usa uma pochetinha também ali no lado esquerdo ali, com um cinto de spikes. O cinto é todo de spikes e tem uma correntinha também saindo ali da cintura ali, da fivela ali, do cinto ali, indo pra trás dela ali. E... é isso, essa é a capa, sem mais muito detalhe. Tem só uma sombrinha ali, a mais detalhes ali embaixo do latão ali, né? Que é o fogo tá, né, em cima, né, ali saindo de cima do latão, aí embaixo tem uma sombra deles ali, né, que é o caso da luz. E aí vamos à segunda página, editorial. Essa página só tem uma imagem, é uma foto ali de uma máquina de escrever, escrito Underworld, em cima assim, ali onde sai o papel. Uma máquina de escrever antiga dessas, né? É bem antiga, né? Toda mecânica, né? E editorial. Hey, galera, em suas mãos um zine que trata de um problema recorrente na cena punk e na sociedade de modo geral: o sexismo. Ele surgiu da ideia de se abrir um debate coletivo sobre o tema, que muitas vezes é esquecido ou é tratado como um problema não existente, o que infelizmente não é verdade. Os abusos sexuais em gigs, a violência física, verbal e emocional em diversos âmbitos da cena continua acontecendo e, de modo geral, continua tratando apenas como casos isolados, conflitos de casal, acidentes e desculpas afins. Desta forma, continuamos perpetuando comportamentos sexistas em nosso meio. O presente zine se propõe a instigar o desejo pela desconstrução deste comportamento sexista por meio de análises do problema e propostas de mudança, com ênfase nas relações entre homens e mulheres. Acredito na destruição dos papéis de gênero, da heteronormatividade e do binarismo sexual. Porém, eles existem e existirão até que possamos compreendê-los e desconstruí-los. Os textos aqui presentes abordam o tema sexismo de maneiras diferentes e algumas vezes contraditórias, e isto é proposital. Acredito ser necessário introduzir opiniões diferentes para que se possa imaginar e construir as medidas necessárias para cada cena punk em particular, pois cada uma é dotada de peculiaridades que alteram o modo como se deve encarar este problema, que é tão complexo e que permeia tantas questões como racismo, homofobia, religiosidade, culturalismo e consumismo. O texto Punk vs Sexismo foi escrito pelo coletivo Zine e Disto Profane Existência, contém informações e propostas interessantes para nosso meio. O texto Você Não Pode Quebrar Meu Espírito foi escrito por Adriene Drogas, que fez e faz parte de várias bandas e coletivos e que aborda de maneira pessoal e intensa o sexismo em sua vida. Ambos os textos foram livremente traduzidos. Temos o texto da Naira, que não tem mais nenhum envolvimento com a cena punk, porém seu texto, escrito em 1999, ainda é contundente. Retirado do encarte do Split Execradores e Cindios. Os demais textos e imagens são de produção deste zine ou foram encontrados sem informação autoral. Em todos os casos, a cópia é livre, assim como parte ou todo o zine. Copyleft, fuck off. As normas gramaticais foram propositalmente esquecidas. Por mais que, de modo geral, a escrita se enquadre nela, isto não foi buscado. As normas gramaticais, em geral, são por si só discriminatórias e sexistas. Logo, devemos liberar as palavras dela. Como geralmente utilizado em nossa punks escrita, o arroba e o x definem tanto o O quanto o A, transformando as palavras em palavras de gênero único, neutro. Também é importante deixar claro que este zine não é para esta ou aquela pessoa, nem a nenhum grupo ou banca específica. O zine era para todos os integrantes do movimento e até mesmo para a sociedade como um todo. Porém, o zine é direcionado especificamente para a cena punk, porque se tratarmos de forma geral, caímos no velho hábito de criticar a sociedade e não a nós mesmos. Então a segunda página e termina com um trechinho desse texto aí do editorial, né? E aí vai continuar, e aí tem mais um desenho aí na terceira página, né? Tem mais um desenho aí no final da página. É um punk assim com a mão na cabeça, de fundo tem uma parede ali de tijolos. E ele todo com o jaco todo arrebitado, ele tá com as mãos na cabeça, ele tem um cabelo preto escorridinho caído na testa ali. Ele tem uma cara meio de zumbi, assim, de morto-vivo, sei lá, ou de passa-fome, alguma coisa assim, né, ou sei lá, meio trevosa a cara dele ali, né, pode ser outras coisas, né, mas não me veio a cabeça aqui, mas ele tem uma cara bem melancólica ali, né, ele tá com as mãos na cabeça ali, meio no rosto, meio na cabeça ali, como se estivesse meio desesperado, né. E aí o jaco dele é todo repitado ali nas mangas, nas costas, no peito. E aí dá pra ver um patch ali da Amebix no braço esquerdo. E aí embaixo tá escrito gritão, embaixo desse desenho. E aí vamos ao texto. Sobre o formato do zine. Este zine está saindo em papel e em PDF. O motivo de sair em PDF se deve ao fato de atingir mais pessoas. Muitos zines gringos só temos acesso devido a este formato, que é gratuito e de fácil divulgação. Além de não haver nenhum tipo de limite para cópias, mas também não abro mão do papel e da distribuição de mão em mão. Elemento importantíssimo dentro da cultura punk e da cultura zineira. Fora a questão da distribuição, o zine em si ficou muito denso e longo. Espero ter conseguido deixar a leitura um pouco mais fácil, dividindo em duas colunas por folha e inserindo imagens pelos textos. Em geral, gosto de fazer zine à mão, escrever e desenhar à mão livre, recortar tiras de frases, fazer recortes de imagens e ficar com a mão grudando para fazer colagens. Mas considerei que, como eram textos longos e com a intenção de serem copiados por todos, o formato de texto corrido e de fonte clara e objetiva ficaria mais fácil, tanto compreensão quanto cópia. E por fim, este zine é uma produção DIY. Agradecimentos. Olivia, valeu pela ajuda na tradução, guria. Mãe, por sempre ter buscado uma educação livre de sexismo. Profane Existência, Adriene, No Gods, No Master, Distro e todas as bandas, coletivos e indivíduos punks, feministas e ou que lutam por uma cena mais coesa e livre de sexismo. Desenho da capa e das páginas 12, 16 e 19 por Juan e Diego. Eu falei que o desenho da capa acho que era do Juan e Diego. Eu, pelas perninhas dos bonecos, os bonecos eu não falei lá, né? Mas os bonecos têm umas perninhas fininhas embaixo, assim, na canela pra baixo, e os pezinhos bem pequenos, bem, bem desproporcional pro corpo, assim, né? E aí é bem característico dos desenhos de Juan e Diego. E aí tem, vai ter outros desenhos deles aí mais pra frente, né? Aí vamos para a quarta página. Quarta página é punk versus sexismo e estupro. Aí tem um ali no meio da página, ali tem um símbolo ali do Crash, né? Aquele símbolo, né? Destroy power, not people. E depois tem uma ali, uma menina ali, uma mulher, né? Com a mão na uma mão na boca ali, provavelmente não é a mão dela, né, mas é uma mão sangrando ali, que na boca dela, só dá pra ver um pedaço do rosto dela, mas, e a mão tá tampando, né, uma parte do rosto dela, na boca dela ali, ela tem um colar de bolinhas ali, dá pra ver um pedaço do seio dela ali, né, na camiseta preta, e o fundo da imagem toda preta, então não dá pra ver o cabelo dela, que seria um cabelo preto, né, e tal, eu acho. E aí tá de fundo ali, é uma imagem meio retangular, né? Só dá pra ver ela assim, tipo, do rosto dela, assim, faz um retângulo descendo do rosto dela até o peito dela. E aí a mão ali na boca dela. E aí esse texto, já vão ver que ele vai pegar várias páginas. Esse texto acho que ele vai pegar, que ele é grande. Acho que esse é o texto que ele falou que é da Profana Existência, que ele fala no editorial. Esse texto vai pegar a página 4, que aí eu já vou ler direto. 5, 6 e 7 e 8 e 9. Esse texto vai quase metade do zine. É, esse texto é bem grande. Vai indo aí eu vou dando umas pausas para falar que tem uns desenhinhos no meio. Então vamos logo ao texto, porque aí ele vai ter divisãozinhas de capítulo ali, né, eu acho. Aí eu não sei se o texto todo, esse tamanho desse texto todo é o texto da Profana Existência, mas eu acho que sim, que é o que ele falou lá, punk versus sexismo e estupro. Desde seu início, o movimento punk tem sido uma rebelião faça você mesmo contra o status quo. Foi uma rebelião contra a estagnada indústria da música, que batia álbuns previsíveis de um supergrupo, outro após outro, para o consumo em massa. Punk também tinha uma mensagem muito profundamente política que incitava uma ação conjunta contra a política conservadora dos anos 1970. Punk era sobre quebrar as velhas estruturas de poder e substituí-las por algo mais democrático e socialmente mais responsável. Ao final dos anos 1970, um movimento punk mais politicamente ativo começou a abraçar as ideias do anarquismo e da igualdade de uma forma muito mais séria. Esta movimentação anarcopunk se espalhou pelo mundo e hoje é a própria raiz do que é o DY Punk. Obviamente, exemplos de mensagens anarquistas e igualitárias do início podem ser encontradas nas letras de Crash, Poison Girls, Dead Kennedys, etc. Há também numerosos exemplos dessas políticas influenciando outras organizações de punk rock e nas páginas de seus zines. Maximum Rock and Roll, embora não explicitamente anarquista, abraçou muito das políticas e ideias e tem sido publicado continuamente desde 1983. Mais bandas, coletivos, zines, etc. seguiram estes exemplos, se não sempre na prática, pelo menos em espírito. No entanto, 25 anos depois, o movimento punk não chegou muito perto de criar uma verdadeira igualdade dentro de seu próprio meio. Muito menos trouxe a sociedade em geral para um estado mais igualitário. É evidente que algumas letras, símbolos e slogans gastos não são suficientes para criar uma verdadeira igualdade entre os sexos. A falta de exercer satisfatoriamente as letras e palavras de ordem em cada prática do dia é a principal razão para esta falha. Junto com isso, também a inerente incapacidade de muitos dos participantes do movimento de reconhecer ou mesmo entender que existe um problema. O movimento punk é em grande parte um coro de predominância masculina, enquanto as vozes femininas são abafadas, ignoradas, ridicularizadas ou rotuladas de extremistas, como o movimento Riot Girl do final dos anos 90. Bandas, shows, coletivos e espaços têm uma falta de mulheres participantes envolvidas em processos decisórios. Quando as mulheres aparecem, elas muitas vezes não têm sido levadas a sério. Muitas vezes, as suas opiniões e ideias são abafadas pelo período em que a elevada voz masculina dominou a cena. A rara mulher peça-chave participante representa quase que um símbolo de igualdade, mas na realidade isto não é geralmente o caso. As mulheres frequentemente não têm recebido o crédito por suas ideias, ações e trabalho. Nos primeiros dias de Profana Existência, as mulheres do coletivo lutaram muito para serem levadas a sério. Os homens levaram um duro tempo para reconhecer que detinham uma posição de poder e para muitos era a primeira vez que eles estavam trabalhando com mulheres numa base de suposta igualdade. Todos nós fomos criados numa sociedade onde só os homens têm um papel de liderança importante e essa bagagem nos seguiu no punk. Os homens do coletivo foram forçados a desaprender suas funções e desenvolver maneiras que possibilitassem as mulheres ter voz igual e igual participação. Descobrimos também que, sem manutenção rigorosa dos ideais de igualdade, as coisas poderiam reverter facilmente em um coro masculino. Em outros coletivos, onde a dominação masculina não tenha sido tratada e levada a sério, as mulheres tornaram-se desencantadas, cessaram sua participação e partiram. Nós temos escutado esta queixa inúmeras vezes de participantes femininas de numerosas organizações coletivas. Lojas, distros, espaços coletivos, gigs, espaços de gigs, etc. Quem pode culpá-las quando são interrompidas em reuniões, suas opiniões ignoradas ou ridicularizadas por outros membros, ou dizem que elas não estão qualificadas para tomar decisões? Mesmo quando o sexismo foi sendo trabalhado a partir de dentro, isto ainda era praticado de fora. Uma das criadoras do coletivo Profana Existência desligou o telefone na cara de um idiota que tinha uma gravadora porque ele insistiu que ele só falava com o cara que dirigia a distro. Esse cara simplesmente não podia acreditar que a mulher que atendeu o telefone era igualmente qualificada para responder perguntas e tomar decisões de negócios. Do mesmo modo, recentemente, na GIG beneficente do Profana Existência, em novembro, as mulheres desempenharam um papel importante na criação e execução do show, mas senti que não foram igualmente reconhecidas por seus esforços. Isso leva à suposição generalizada de que os homens executam todos os projetos importantes e são mais bem informados sobre punk. Como dito por uma voluntária feminina na Extreme Noise Record, em numerosas ocasiões, os clientes não querem ouvir conselhos sobre o que é bom, a menos que ele venha de um voluntário masculino. Chris, do Zine Slug Electrics, teve que qualificar o nome dela na impressão como Chris, entre parênteses, Tim, para parar a suposição de que o Chris era apelido de Christopher N.T. Fecha parênteses. E que ela era do sexo masculino. Aí nessa parte entra um desenhinho ali de uma mina punk ali deitada ali num gramadinho ali, no meio do mato ali, né? Vários matos ali em volta ali, umas pedras, árvore, aí uma plaquinha ali no chão escrito Free, e aí tá escrito ali Slug and Letters. Deve ser o nome do usine, né? Que falou ali antes. Aí ela tá deitada ali no chão ali, de visual ali, com um topzinho, uma sainha, com os pets. A gente repete ali e tá lendo ali, tem uma coisa ali, tipo um zinho no chão, né, ou um livro, né, tá com a mão ali na cabeça, tem uma faixinha na cabeça, com as perninhas pro ar ali, e aí tá lendo ali alguma coisa ali, e aí continuando o texto. Além de uma falta de reconhecimento e igualdade de participação na criação de espaços seguros, comentários sexistas e comportamentos abusivos tais como contato físico indesejado e comentários humilhantes predominam. Na verdade, eles são ainda aceitos como normais. Assim como na sociedade de massa, a significância por trás das letras e palavras de ordem pintadas em jaquetas é gritar um apelo à igualdade, mas na realidade elas são nada mais do que promessas vazias. Enquanto nós condenamos as desigualdades encontradas no mundo, eles continuam em nosso meio. Liberdade, rabas humilhadas. Além disso, o punk tem promovido um lugar que muitas vezes pode ser um lugar seguro para os abusadores. A razão é que eles são protegidos por suas amizades, realizações, credibilidade na cena, para não mencionar a profunda desconfiança nas autoridades e no sistema legal. Além disso, muitas vezes falta capacidade, poder ou uma estratégia unificada para promulgar a mudança contra as desigualdades. Os nossos próprios comportamentos. Esta situação tem sido estampada mais e mais nas páginas de zines punks. Mais recentemente, nas colunas de Alan Curry em MRR e Adrienne Drogas em PE, Profane Existentes, eu acho que é esse PM. Neste ponto, queremos deixar claro que este é um artigo sobre o sexismo e não sobre ou mesmo contra a sexualidade. Nós aqui no Profane Existentes somos todos pela liberdade da sexualidade, que promovemos e praticamos sempre que nós podemos. No entanto, a sexualidade é algo para ser praticado de forma consensual, de maneira não explorativa e que respeite os direitos de todos os indivíduos. Nós esboçamos o que sentimos em um conjunto básico de direitos para todos os indivíduos e são listados em detalhes mais adiante neste artigo. Além disso, não estamos tentando dizer que o punk não tem feito um esforço para apagar o sexismo do nosso movimento. Quando você compara o punk com outros gêneros da música moderna, metal, rock, hip hop, etc., temos feito grandes progressos. No entanto, como um movimento social sério, temos um longo caminho a percorrer. Agora vem outro título, né? Causas do sexismo e o abuso. E aí tem um desenho ali embaixo, uma mulher toda amarrada ali, uma menina ali, né? Toda amarrada, nua. E aí estão as plaquinhas, ela tem um cabelo preto, uma tarja preta no olho ali, alguma coisa, tipo um pano amarrado no olho dela, né? Alguma coisa amarrada no olho dela, e pra ela não enxergar, né? E aí tá escrito nas plaquinhas, tem três plaquinhas, uma escrito machismo, outra escrito religião e outra escrito cultura. E aí, sexismo pode ser atribuído à realidade sócio-histórica, onde os homens mantêm uma posição como gênero dominante. Este domínio é chamado patriarcado, uma relação artificial entre os sexos onde os machos estão em um papel dominante. Durante a maior parte registrada da história, homens mantiveram esse poder em tudo, nas leis, tradições e na velha e comum força bruta. As mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe. É apenas na história muito recente que as mulheres têm obtido ganhos sérios na luta pela igualdade que já se arrasta há milhares de anos. Nos dias de hoje, o patriarcado afirma-se de muitas maneiras. Os homens têm sido resistentes a abrir mão do controle e dominação. Eles têm muito a perder, pois alcançar a igualdade significaria partilhar a outra metade da riqueza e do poder. Esta resistência tem se manifestado em formas flagrantes, tanto recentemente quanto no século XX, por exemplo, negar às mulheres o direito de voto, propriedade, receber uma herança ou receber um salário igual, o que ainda é verdade hoje. Hoje, formas mais sutis de controle perpetuam o patriarcado. Continuamos a viver de acordo com um tendencioso papel de gênero. Mulheres ainda são vistas como objetos sexuais e como propriedade. Papéis de liderança estão desencorajados, se não são na teoria, são na prática. A falta de mulheres em poderosas posições políticas ou de negócios é aceita como norma. Mesmo em coisas como esportes profissionais e amadores, as mulheres são encaminhadas para os participantes de segunda classe ou colocadas em um papel de apoio. Tem havido muito menos reconhecimento e patrocínio para as associações das mulheres profissionais de esportes e programas específicos de esportes para as mulheres nas universidades. A enorme disparidade entre homens e mulheres estudantes de graduação nas áreas científicas dá credibilidade aos argumentos que o sistema educacional ensina homens e mulheres de forma diferente, reforçando estes papéis desde uma idade precoce. as mulheres ainda são encorajadas a assumir o papel de zeladora para crianças e família e manter tradicionais visões sociais da feminilidade. Elas não são encorajadas a ser o ganha-pão principal e ainda recebem estatisticamente salários menores e menos promoções no local de trabalho. É por isso que não é surpreendente ouvir histórias de mulheres que são penalizadas no local de trabalho por decidir ter filhos ou tirar licença maternidade. Outras formas mais agressivas de controle e dominação permeiam nossa sociedade, tanto abertamente quanto de maneira velada. Abuso verbal e físico. Nossa sociedade foi moldada para ver as mulheres com base em sua aparência física e as compreender como gênero submisso. As mulheres são ensinadas a acreditar que isso é normal. Elas são levadas a acreditar que devem manter certa aparência como base na procedência social, sendo esta a representação repetitiva da chamada mulher perfeita, livre de imperfeições, manchas, gordura corporal, pelos no corpo, etc. Isso perpetua uma imagem corporal negativa, baixa autoestima, distúrbios alimentares, dietas, cirurgia, plástica e mulheres tentando obter essa noção de beleza. Não acredita nisto? Confira a propaganda exibida nas caixas no supermercado ou em outdoors, em comerciais de televisão, etc. Nossa sociedade é bombardeada com visões do que supostamente as mulheres devem aparentar, a fim de serem percebidas como atraentes. E as mulheres são bombardeadas com reações de homens que sentem que têm o direito de fazer comentários com base na aparência física. Se uma mulher se encaixa nessa versão chamada de beleza ditada pela sociedade de massa ou não, a verdade é que os homens se sentem no direito de publicamente comentar sobre a aparência de uma mulher. Aí, nessa parte aí, entra uma imagem que é um homem ali com a boca aberta e da boca dele tá saindo uma mão e dando um soco na cara de uma mulher ali. E aí só mostra o rosto deles só. E aí, estes comportamentos degradantes reforçam o papel submisso e pode ser visto a baixo nível como um tipo de guerra. As armas usadas são assobios, olhares inadequados, comentários em público de estranhos, comentários obscenos de amigos, os avanços não desejados ou contemplação por causa de um vestido ou aparência. Por outro lado, eles podem ser usados para colocar para baixo, comentando sobre os chamados atributos negativos, não atrativos, por exemplo, peso, vestido alternativo ou até mesmo para o homem possuir autoconfiança. Estes são ocorrências diárias que as mulheres suportam na rua, nas escolas, no trabalho e até mesmo em casa. Independentemente da intenção de comentário, seja bela bunda ou você é feia, essas ações presumem que a aparência de uma mulher está em discussão pública e finalmente reforçam um comportamento degradante. E além disso, a escalada de controle sobre as mulheres pelos homens está na forma de abuso físico. Os papéis de gênero já ensinaram aos homens que eles devem ser fortes fisicamente a fim de competir e controlar. Todas as outras emoções que não a raiva são tradicionalmente vistas como um sinal de fraqueza nos homens. Muitas vezes eles não estão preparados para algum acontecimento, exceto ter uma resposta violenta quando a sua dominação e ou autoridade é confrontada. Esta escalada é uma resposta enraizada no masculino e é documentada pelas estatísticas de crime federal, que mostram que os homens cometem quase todos os ataques violentos, seja a vítima do sexo masculino ou do feminino. O abuso sexual é o mais antigo, provado e comprovado meio de afirmar controle e dominação. Isso não é estritamente definido como relações sexuais forçadas, estupro, mas todas as formas de contato sexual forçado ou exploração. Quase todo mundo conhece alguém que tenha sido uma vítima. Infelizmente, continua acontecendo a um ritmo alarmante e muitas vezes não é relatado. O abuso sexual ocorre em muitas formas e níveis de agressividade, que variam em graus, mas incluem indesejados avanços físicos de um estranho, familiar, amigo ou parceiro, e muitas vezes são acompanhados por outros atos de abuso físico ou emocional. Neste ponto, gostaríamos de salientar que o abuso emocional é ainda mais generalizado do que o abuso físico ou sexual. Abuso emocional é outra forma de controle e ocorre mais frequentemente em estreitas relações pessoais, parceiros, amigos, família, trabalho, etc. Tem resultados igualmente danosos, mas em um meio não violento. No contexto desta situação, os exemplos a seguir se aplicam, mas certamente não estamos limitados a... Aí nessa parte entra um desenho, que é uma mulher com as mãos amarradas ali, e usa uma blusinha branca ali, e por trás dela tem uma pessoa, né, ali com a mão na boca dela, agarrando ela ali por trás, ali com o braço direito e o braço esquerdo tapando a boca dela. Ela tá com os olhos arregalados, cabelo preto, os cabelos caindo na testa ali. E aí vamos lá. Ignorou seus sentimentos ou zombou deles, colocou as mulheres como um grupo, exemplo, chamou-as de loucas, emocionais, estúpidas, fracas ou incompetentes. Constantemente criticada e chamando-a de nomes, berrou e gritou com você, ignorou você em situações sociais, escalando para o nível de ameaças de violência física, suicídio, etc. Em última análise, os resultados de abuso físico, sexual e emocional são o detrimento mental e do bem-estar físico da vítima. Essas consequências são muitas vezes uma vida longa e constantemente ameaça. As vítimas sofrem de coisas como angústia mental, culpa, raiva, falta de confiança, medo, baixa autoestima, etc., que irá afetá-las para o resto de suas vidas. Muitas mulheres têm um sofrimento adicional, porque elas têm dificuldade confrontando seus agressores, que muitas vezes ficam impunes. Eles não podem dizer à polícia devido ao receio fundado de que não será acreditado ou que elas serão responsabilizadas. Efeitos no movimento punk. Quase um espelho da sociedade em geral, o movimento punk está cheio dos mesmos problemas do patriarcado. Estes vão desde sua face opressora às formas muito mais sutis de dominação. O resultado final ainda é o mesmo: a continuação da dominação masculina e perpetuação da desigualdade. Se o resultado final é a falta de emancipação do movimento e não auxílio à participação ou mesmo cicatrizes emocionais e físicas, o resultado final é a criação de vítimas. Em última análise, isto corta na metade nosso potencial de participação na comunidade, permitindo que este problema continue. Quando há o confronto com o tema e do sexismo na comunidade punk, há aqueles que levam o problema a sério e aqueles que não o fazem. Aqueles que levam a sério são ridicularizados como fanáticos, mentirosos, feminazes ou pior. O outro campo muitas vezes responde ou não por fazer vista grossa a esses eventos, por não confrontar a realidade dessas situações. Um silêncio perigoso é criado. Patriarcado existe e, por sermos silenciosos sobre o que é isto, mostramos um apoio tácito. Se você não estiver na luta contra ele, então você está ajudando a mantê-lo. Com demasiada frequência, vemos o comportamento sexista acontecer dentro da comunidade punk. Linguagem, objetivação física e os avanços indesejados são apenas ocasionalmente confrontados por mulheres e quase nunca por homens. Essa falta de enfrentamento de atitudes e comportamentos sexistas dá a falsa impressão de que eles devem ser tolerados. Mesmo na sociedade de massa, isso não deve acontecer, mas o confronto deveria ser automático na nossa iluminada comunidade. Punks, mulheres têm receio de relatar o abuso verbal e físico e estupro a figuras de autoridade, mas também são cautelosas em relatar entre os seus pares. Quando elas falam, elas são desacreditadas e não são apoiadas. Além disso, elas podem sofrer ostracismo ou serem ridicularizadas, especialmente se o agressor é bem conhecido, por exemplo, é de uma banda popular ou projeto. Houve numerosos casos de abuso e estupro na comunidade punk cometidos por punks que continuam a fugir das suas ações. Provamos para nós mesmos que somos mal preparados para lidar com isso, embora haja vítimas reais cujas vidas foram alteradas para sempre por causa destes eventos. E aí tem um desenho ali de uma punk ali sentada ali, de capuz, casaco, uma camisa de manga comprida ali, calça, coturno, com vários pets. Ela tá sentada ali com a cabeça entre os braços ali. E não tem nada nos pets, os pets estão todos em brancos ali, né? Tá tudo de preto ali, um cinza meio escuro ali, sentadinho ali numa pedra ali. Pessoas que se manifestaram contra os seus agressores tiveram, de uma parte, uma reação de tal modo que elas tiveram que terminar amizades, retirar-se da cena punk ou se mudar para outras cidades. Porque as mulheres queriam participar quando suas próprias fileiras perpetuam ambientes inseguros e culpam as vítimas. Por que alguém iria querer reivindicar esforço pela igualdade dos sexos? Durante anos, as pessoas têm desculpado tal comportamento com explicações tortas, como nós estávamos bêbados, nós éramos jovens, etc. Muitas dessas pessoas ainda estão por aí e hoje algumas dispõem de posições de respeito na comunidade punk. Enquanto isso, as vítimas sofrem efeitos duradouros, ainda magoadas com as atitudes de calejada negação por outros no movimento punk. Adriene, como escreveu em sua coluna em uma edição do Profana Existência, existem homens na cena punk que eu conheço que abusaram sexualmente de mulheres. Existe o cara de uma banda que chorando me contou sobre como ele transou bêbado com uma menina em um jardim e ela estava chorando e obviamente não estava afim daquilo e ele fez do mesmo jeito. Tem o cara que está direto na MTV que me contou sobre como ele costumava deixar as garotas demasiadas de bêbadas e então fodia elas. Ou o cara que levava o selo de discos que levou a uma amiga minha para casa quando ela estava bêbada e mesmo quando ela disse não para ele repetidas vezes, ainda assim ele a forçou. Ela descreveu graficamente para mim como ela estava dizendo não enquanto ele estava forçando passagem para dentro do corpo dela. Estes são homens de bandas que você reconheceria instantaneamente, homens bem considerados e respeitados na cena punk, homens que escrevem para fanzines que você lê. Todos esses eventos que foram compartilhados comigo aconteceram muitos e muitos anos atrás e alguns poucos homens expressaram profundo remorso, arrependimento e culpa sobre o que aconteceu. Então isto é um motivo para manter silêncio? Esses homens serão banidos da cena punk e colocados para sofrer da mesma maneira que as mulheres que eles estupraram sofreram? Até posso dizer, por todas as vezes que essa questão foi levantada na cena punk, não. Não, eles não irão sofrer, não, eles não irão pagar um preço, não, eles não irão perder nada de sua estima e valor na cena punk, não, eles não serão exilados e punidos. Respostas dos punks. A verdadeira fraqueza dos esforços do movimento punk para lutar contra a desigualdade é a sua natureza descentralizada. Em um movimento aberto, a falta de qualquer tipo de autoridade para prender os agressores como responsáveis por suas ações faz com que eles possam continuar a fugir delas. Esta não é uma invocação de qualquer meio para criar qualquer tipo de instituição de policiamento do punk ou um corpo administrativo. Em vez disso, uma tática de enfrentamento ao sexismo e abuso deve ser feita sob medida para atender o movimento. E aí tem um desenho com uma mina ali de saia branca. É um desenho que tá tipo negativo, esse desenho. Ela tá de saia ali cor clara, uma camisa escrito pro-choice, um cabelo espetado, tampando o rosto dela, assim, a parte da frente do cabelo tá caindo no rosto dela. Ele tá pro alto, assim, nas outras partes todas. E ela, dá pra ver uma argolinha na orelha dela ali, ela tá segurando, ela tá esticando a camisa que tá escrito ali pro-choice, né? E na saia dela tem dois pets ali, a saia é branca e a camiseta é cinza. E aí tem umas meias de listra, meias delas de listras preto e branca. E o coturno é preto, então o coturno é branco, né? Porque tá negativo, né? No caso a saia seria preta e o coturno seria preto também, mas eles estão branco porque o desenho tá tipo invertido, né? Tá negativo. Vamos lá. Para fazer isso, a capacitação para responder contra o sexismo, o patriarcado deve ser feita do mais baixo nível em até o mais alto individual coletivo movimento. Para amplificar, nós dividimos o que sentimos que são direitos básicos e fundamentais e as responsabilidades que visam o empoderamento individual. Ya voy a atacar, ya te será colorida que comando. ¡No! Con la vez y la ya la voy a llamar. Tú si la quieres, ya voy a atacar, ya te será colorida que comando. ¡No! Gente! todo. Con ignorancia metafórica eliminará la tata. Respeito a si mesmo e aos outros, responsabilidade e prestação de contas por suas ações. 3. Compromisso com o trabalho em todas as linhas de gênero contra o sexismo e rumo à igualdade. 4. Criação de lugares seguros e respeito aos espaços e eventos só para mulheres. 5. Levantar a voz contra o sexismo e o abuso. 6. Autodefesa, defesa de uns aos outros e de espaços seguros. 7. Reconhecer que a luta contra o sexismo é uma parte de uma luta global contra a tirania, que também inclui a homofobia, racismo e etc. 1. Respeito a si mesmo e aos outros. Devemos tratar a nós mesmos e aos outros como gostaríamos que as outras pessoas nos tratassem. Respeite as outras pessoas acatando seus desejos para manter um nível de conforto. Não devemos colocar os outros em situações que nós mesmos não gostaríamos de ficar. Ameaças ou violência física não são meios aceitáveis de forçar nossa vontade sobre os outros. Não significa não. Respeito também deve ser dado quando as mulheres falam sobre sexismo e situações sexistas. Isto também deve incluir o respeito à voz da vítima. Se a vítima faz uma acusação pública sobre o comportamento machista, abuso ou estupro, deve ser levada a sério. 2. Responsabilidade e prestação de contas por suas ações. Cada um de nós é responsável por nossas ações individuais e suas implicações. Cada um de nós deve ser responsabilizado pelas situações que criam e perpetuam. Cada um de nós é responsável por nossos pares, assim como por nós mesmos. Todos nós devemos... estar dispostos a aceitar críticas e criticar e a tomar medidas para melhorar. Devemos ser responsáveis em deixar os outros saberem quando estão ultrapassando limites. Da mesma forma, seremos responsabilizados por não sermos responsáveis em nossa interação com os outros. Compromisso com o trabalho em todas as linhas de gênero contra o sexismo e rumo à igualdade. Precisamos aceitar o fato de que toda a comunidade, homens e mulheres, são afetados negativamente pelos efeitos do sexismo. Portanto, é da responsabilidade de homens e mulheres levar esta questão a sério e de se esforçar para eliminá-las. Devemos reconhecer o privilégio masculino e ajudar a criar situações em que as mulheres se sintam seguras e que seja possibilitada a igualdade de participação. Existem vários meios para se estabelecer ambientes, grupos coletivos, etc., livres de sexismo, que se mostraram eficazes. Primeiro, é mais importante, é a ideia da democracia direta, onde todos os participantes têm voz igual. Para garantir a democracia, as reuniões regulares devem ser realizadas onde todos os membros estão autorizados a participar. Dentro dessas reuniões, há algumas ferramentas que podem ser usadas para garantir que o processo democrático prevaleça. Estes incluem regras de ordem de Robert ou similar, usando moderadores e agendas para facilitar as discussões, a autofacilitação, estabelecendo, publicando e distribuindo orientações coletivas de um comportamento aceitável, regularmente discutindo e revisando as diretrizes e estabelecendo de métodos para lidar com situações contrárias ao comportamento aceitável. Criação de lugares seguros, livres de abuso e sexismo. 4. E respeito aos espaços e eventos só para mulheres. E aí, depois dessa parte aí, tem um desenho aí de uma punk sentada ali. Eu acho que também é uma arte de Juan Diego. Tá puxando um chiclete da boca ali, eu acho, né? Tá sentada ali. Tem um moicano ali, né? Tá caído ali na cabeça ali, o moicano, né? Tá um pouco bagunçado ali na cabeça. O cabelo tá por crescer na lateral. Parece ser aquele moicano bem larguinho. Tem uns dreads ali saindo de trás. Uma costeletazinha ali na perto da orelha. Um alargadorzinho também na orelha. Aí tem uma tatuagem ali no queixo, ou uma pintura ali de uma seta descendo do queixo pro pescoço. Uma camiseta preta ali, meio desbotada, né? Meio acinzentada ali, escrito com o logo da banda Jakobsai. Tem uma tatuagem no braço direito, que tá o braço que tá puxando o chiclete da boca, que tá levantado ali a mão ali, né? Tem duas listras pretas ali, né? Pode ser um black work ali, né? Que ela tá tatuado ali, ou só uma pintura. Aí na cintura tem uma pochete ali, virado pro lado direito, com um símbolozinho da paz ali, virado de cabeça para baixo. Aí um cinto de bala ali, fivela, cinto de rebite. Aí na calça só dá pra ver do joelho para cima, né? E aí tem um monte de patches, vários patches, patches ali contra a Vene, a política, ali outro ali que eu não sei o que é, EA8 ou alguma coisa. Aí tem ali uns remendos ali de telinhas, textura de oncinha, tem ali uma chave de chave de boca, um petzinho ali de uma chave de boca, né? Deve ser uma alusão a bikes, ali uma coroa de bicicleta ali também, duas ali, acho que o pinhão. Também ali tá, costurado na calça, tudo costurado na calça, ali vários remendos e patches ali. E aí vamos lá. Como indivíduos e como comunidade devemos nos esforçar para criar e manter espaços que estão livres de discriminação. Isso inclui locais públicos como gigs, infoshops, espaços e coletivos. Declarações apropriadas de ambiente livre de sexismo devem ser feitas ou postadas. Espaços só para mulheres devem ser respeitados pelos homens. Houve casos que têm justificado a criação de espaços só para mulheres, por exemplo, devido a razões de segurança, reuniões entre as mulheres lidando com a defesa contra o patriarcado. Em última análise, como uma classe oprimida, as mulheres têm o direito à autodeterminação e à auto-organização. Os homens devem respeitar os direitos das mulheres a declarar tais espaços e a tomar o controle de suas próprias vidas. Isso não deve ser encarado como uma tentativa de criar barreiras ou não trabalhar em todas as linhas de gênero. Pelo contrário, deve ser encarado como um método de empoderamento das mulheres e como igualdade de direitos. As mesmas diretrizes utilizadas em espaços públicos devem ser aplicadas em casa também. Violência doméstica não deve ser tolerada. Se a casa não é segura, o que é? Como uma comunidade, somos responsáveis pelo bem-estar de todos os membros da nossa comunidade. Devemos responsabilizar os que cometem abusos às portas fechadas da mesma forma que responsabilizamos os que cometem em público. 5. Direito de levantar a voz contra o sexismo e o abuso. Indivíduos que viveram o sexismo ou o abuso sexual devem sentir-se habilitados a falar contra, sobre isso sem medo de represálias. Graves acusações merecem respostas sérias e um público sincero. Fazer o contrário reforça e perpetua o sexismo na comunidade punk. Nós, como uma comunidade, devemos agir quando estas situações e incidentes ocorrem. Nossa primeira linha de defesa é o apoio mútuo de nossos amigos e parentes. Lugares seguros dentro da comunidade devem estar disponíveis para reuniões, discussões e planejamento de estratégias de resolução do problema e de problemas. Estas situações são únicas e requerem ação conforme determinado pelas circunstâncias, mas os métodos incluem fóruns públicos, campanhas educativas, uso de nossos próprios pontos de mídia, fóruns, zines, para divulgar e educar. Campanhas de difamação contra o acusador ou vítima não devem ser toleradas. Somente quando a vítima sente que a sua acusação será levada a sério é que ela que se sente capaz de avançar contra o acusado. Portanto, deve ser dado que elas serão levadas a sério e aqueles que não tomam a sério tais acusações estão atrapalhando no caminho para a igualdade e a justiça. 6. Autodefesa. Defesa de uns aos outros e de espaços seguros. Cada um de nós, como indivíduo, tem o direito de se defender, defender nossos amigos e nossos espaços seguros contra o sexismo. Sob qualquer forma, isto inclui confrontar linguagem sexista, comportamentos ou ações. Autodefesa inclui confronto verbal, a expulsão de eventos ou a defesa física quando necessário. O direito à autodefesa é sem sentido a menos que seja exercido. Devemos adquirir o hábito de enfrentar e defender a nós mesmos, amigos e lugares seguros. Parte integrante da autodefesa é a preparação e a prontidão. Aulas de defesa pessoal são altamente recomendadas, bem como a criação de grupos de afinidade ou redes para lidar com situações que possam surgir. Além disso, devemos estar prontos para defender outras pessoas contra o sexismo e o abuso. Um exemplo seria ajudar as pessoas vulneráveis ou intoxicadas a chegar em casa ou encontrar um lugar seguro. Não deixe sua amiga desmaiada em um sofá em uma festa. Outra seria de ajudar os amigos de relacionamentos abusivos e ser solidária em seus esforços para sair deles. 30% das mulheres assassinadas nos Estados Unidos são mortas por parceiros íntimos. 7. Reconhecer que a luta contra o sexismo é uma parte de uma luta global contra a tirania, que também inclui a homofobia, racismo, etc. Devemos reconhecer que a luta contra o sexismo é uma parte da luta global contra a tirania, que também inclui a homofobia, racismo, etc. Isso tudo é parte de uma luta maior contra a hierarquia e todas as formas de dominação e opressão. Conclusão. Igualdade não é um mero slogan, é um compromisso. Este compromisso só vai funcionar quando nós o sustentarmos e exercermos na teoria e na prática, em nossas vidas diárias. Quando trabalhamos para atingir isto dentro do movimento punk, também estaremos trabalhando no sentido de alcançar a igualdade e combater o sexismo na sociedade. Este é um processo contínuo e que deve se manter para evitar retrocesso aos velhos hábitos. É também essencial que os novos membros da nossa comunidade sejam educados não só às causas, mas também aos métodos para combater o patriarcado, o sexismo e a violência sexual. Se cada um de nós usar estas táticas em nossas vidas diárias, isto permitirá a todos nós uma voz e um meio para enfrentar o sexismo e outras formas de opressão. Este é um conjunto fundamental de direitos para todos. A sensação geral de respeito um pelo outro irá fortalecer a nossa comunidade interna e fornecer meios para seriamente começarmos a combater a opressão.

Costa Rica. No se complique, viva feliz. Sí, queridos amigos y amigas, ¿cómo puedo yo no complicarme? Texto Naira. Eu posso afirmar sem vacilar que eu amadureci dentro do movimento libertário. E aí logo embaixo dessa escrita tem um desenho ali, uma punk ali com um lenço amarrado na cabeça ali, né? Aqueles lenços ficam amarrados pra frente assim, o lacinho ali, o amarrado fica na frente, né? É um lenço de listras pretas e brancas. Tem um cabelo preto comprido ali meio arrepiado, alguns dreads atrás. tá olhando assim pra frente, mas não pra frente pra quem tá lendo, né? Pra frente, assim, pra um outro, tipo, meio de lado, assim, mas tipo, como se estivesse olhando pro ar, assim, pro alto, né? E tem uma coleirinha ali de spike no pescoço, uma camiseta preta com a. Um patch do Blue Tati ali, uma tatuagem de caveira com um cabelo espetado ali no braço esquerdo, e só dá pra ver ele do peito pra cima ali. E aí tá escrito ali: Aesthetic is built. Aesthetic is built. A eu não sei se é aesthetic ou aesthetic, né? Porque tem um A ali na bola antes do aesthetic. Is built. Me recordo de que desde que a crueza de ser mais uma punk até o momento em que pude afirmar meus próprios conceitos, como por exemplo o conhecimento sobre anarquismo e outras correntes de pensamentos transgressores, muita coisa mudou para mim. Logo me interessei por uma gama de assuntos que transcendiam a teoria econômica revolucionária, assuntos que questionavam o âmago humano, nossa moral, valores. E a partir dessa descoberta eu pude ver uma nova perspectiva de ação. Na verdade, os livros já não bastavam. Eu queria que meu dia a dia colocasse à prova minha sede de revolução. Dentro do coletivo anarcopunk, eu não podia ver algo prático no que dizia respeito ao cotidiano. Eu sou uma mulher e, assim como outras mulheres na cena, eu me sentia bastante sozinha nisto. A impressão que eu tinha e ainda tenho é que a cena punk, majoritariamente masculina em número e essência, parecia secundarizar a questão humana em prol de algo mais completo e importante, como a luta de classes ou os direitos dos negros. O mesmo eu parecia entender que esses assuntos deveriam de ser discutidos em grupos de mulheres, como se fossem assuntos exclusivos de mulheres ou um problema de mulheres. O que eu concluiria mais tarde era que nas vezes em que fui acusada de separatista ou que essa minha necessidade de falar sobre temas como amor, violência entre gêneros, sexualidade, era desculpa para não militar nas causas sociais, a cena anarca portaria se como organização masculina, onde nosso íntimo, nossa dor não significava merda alguma, porque os homens da cena não sentiam isso, não tinham problemas pessoais que eram fruto do poder e da repressão. Os homens anarquistas estavam lúcidos e sanos e não necessitavam se envolver. A ideia de se formar coletivos autônomos e exclusivamente femininos não seria uma forma de se vingar da superficialidade masculina na cena. Seria uma forma de envolver as afins que realmente sentiam a repressão e controle de seus corpos e mentes, não só pelo Estado e suas leis patriarcais, mas também da mais subjetiva trama de opressões interligadas, inclusive as fomentadas pelas próprias mulheres. O coletivo de mulheres, idealizado assim, tornaria-se um espaço de convivência e experimentação libertadora, um gueto subversivo dentro do sistema falocrata. E isso significa que, se os homens não dão a mínima para si mesmos, nós mulheres, não falando a nível global, e sim avaliando-se as necessidades de cada um, as suas disposições, agiríamos em torno de algo prático e efetivo, algo real e ao nosso alcance. Isso significaria sair do blá blá blá blá blá blá intelectualoide e agir. Isso significaria ir adiante em questões como aborto e contraceptivos e dar vazão à criatividade e à subversão. Antifascismo, antirracismo, pró-direito dos animais, pró-feminismo, anti-homofobia, tantas são as causas, profundo ou não, seus conteúdos. Tomar iniciativas dependendo diretamente de sua ação individual, algumas atitudes combativas são exteriormente explícitas. Reagir ao racismo, por exemplo, outras, significam mais que repetir clichês, significam repensar posturas diante do cotidiano. Muitos podem pensar ou falar que a política revolucionária é mais ampla e mais importante que o questionamento individual, interrogação. Mas, na minha opinião, não há nada que surja instantaneamente no momento em que você adota, teoricamente, uma ideologia ou simbolismo. O conceito de cena alternativa, punk, anarca, apenas personifica uma unidade em torno de uma questão comum. Muitas pessoas dentro dessa cena não são apenas a voz por trás da música ou as escritores do zine. As pessoas são um complexo de sentimentos, conflitos, pensamentos e ações. Nós não temos uma divindade onipresente que aponte nossas falhas para nos causar culpas. Nós a rejeitamos para atingir a autonomia, o controle de nós mesmos. Rejeitamos os deuses para centralizarmos-nos dentro de nosso querer. Essa cena massiva pode atuar em diversos âmbitos, pode dar apoio a diversas comunidades, pode tornar real e intenso um circuito de atividades subversivas, mas não significará nada se não estimular a crítica, se não for dinâmica, sincera e verdadeira, não como um partido para você ingressar ou como seu trabalho ou dever social. Eu respeito o conceito de cena como um fim. Se assim fosse, eu poderia despir-me destes rótulos inerentes à mesma e reingressar no âmbito social massificado facilmente. Nada mais restaria disso, desse tempo que curti a cena. Se me causa ódio este sistema, em seu sentido mais amplo, eu, de qualquer forma, com ou sem cena, para respaldar-me, ansiaria um espaço liberador para mim. Eu não iria esperar que um salvador me trouxesse a liberdade. Eu trabalharia em torno de minha não submissão e isso significa dar ouvidos a mim mesmo. Infelizmente, eu nunca pude ver isso nem vivenciá-lo. Eu precisei crescer e me virar para sobreviver. Aqui em SP não há casas ocupadas, o que me permite optar entre viver com família ou pagar aluguel. E escolher a segunda alternativa me acarretou problemas que a cena não seria capaz de resolver. E não só no plano econômico, mas também psicologicamente. Não houve apoio nem orientação. Não estou cobrando a cena e por isso, na verdade, eu nunca esperei muito dela e minhas opiniões expostas no começo deste texto deixam isto claro. Ainda me encontro com algumas pessoas da época do Redescobrir-se ou CRAP. Nós às vezes conversamos sobre muitas coisas, mas eu sinto que meu entusiasmo declinou. Hoje nós somos adultos, apáticos e, como dizia Alex em uma de suas ideias, o mundo adulto nos destrói. Eu acredito em uma série de conflitos e situações que constituem algo que chamamos esta vida e que pode nos acrescentar experiência, conhecimento, tesão, ódio, dor, o que significa aprendizado. Longe de ser humanista, eu acho que seria difícil ver meu sonho afeminista concretizado, mas nós estamos por aí, nos esbarrando, e isso deve ser em algo, e talvez possamos colocar algumas coisas em prática, se não coletivamente, ao menos individualmente. Não trago a verdade comigo, e se houvesse alguma, eu a rechaçaria. Talvez esses livros e todas as palavras que já foram escritas ou profetizadas tenham esvaziado seus conteúdos e hoje estão banalizadas e servem apenas para encherem a boca de teóricos acadêmicos blablaístas. Acho que cada pessoa precisa pensar, e pensando ela ao menos existe. Ela faz a diferença em um mundo onde a automação nos nega os sentidos, a massificação retarda nosso cérebro e os avanços tecnológicos, longe de trazerem soluções para a humanidade, a despedaça ainda mais. Eu sei que posso fazer a diferença. Naira, 1999. E aí, abaixo do texto, quando termina o texto, tem um símbolo feminista, né? Aquele símbolo do círculo, com o punho dentro e o punho embaixo, né? E próxima página. Desconstruindo o sexismo. E aí embaixo do título aí, né, tem um desenho ali de uma punk caindo ali, né? Tipo um fundo branco, ela tá tipo caindo ali, né? Tem uns riscos assim, né? Daí tem ali que tá caindo, parece um desenho do Juan Diego também, aquele esquema que eu falei anteriormente, os pezinhos pequenos ali, né? Parece bastante com um desenho que eu descrevi anteriormente aí. Uma menina de moicano ali, moicano largo, né? Ela tá olhando pro alto ali, né? Tá com as mãos pro alto também, né? E tem aqueles risquinhos assim, como se estivesse caindo assim, descendo assim, né? De movimento. Aí tem um pé do coturno dela ali que tá fora do pé dela, ele tá no alto assim. tá ali no alto, né? Ela tá com uma perna no chão e outra perna pro alto. Quer dizer, não tem chão, né, na verdade, mas é como se tivesse com a perna no chão ali, ó, a perna que vai chegar no chão, né, se ela tá caindo, né. E aí ela tem ali no braço esquerdo, ela tá de casaco de manga comprida ali, só que só vai até um pouco depois do cotovelo ali, até metade do antebraço. Ele é todo esfarrapadinho nas pontas ali também, no peito ali, na camisa tem uma tesoura ali aberta ali, e mais alguma coisa ali que não dá pra entender, mas a tesoura tá, é preta, e o casaco é também, camisa de manga comprida, ele é preta, meio acinzentado, no cinza, bem escuro, né, meio preto, meio cinza. E ela tem um moicaninho, como falei, uns dreads ali atrás, tem as unhas pintadas de preto ali, tem uns riscos nos braços ali, umas listras cinzas ali nos braços, como se fosse uma tatuagem ou uma pintura, um bracelizinho no outro braço ali, no esquerdo e no direito, e uma calça preta com um cinto de rebite ali, aí, né, no pé esquerdo ele tá sem um coturno, que tá no ar. Aí usa uma meiazinha listrada, e o perna direita que tá ali como se fosse pro chão, né? Tá de coturno ali, né? Mas tá por debaixo da calça, não dá pra ver a parte do coturno, né? A calça tá tampando, né? Quando você bota a calça por cima do coturno. E aí vamos ao escrito. Talvez um dos problemas mais graves e menos combatidos na cena seja o sexismo. Não que haja, que não haja racismo, homofobia, meritocracia ou autoritarismo. Nossa cena é permeada pelos mesmos problemas da sociedade de massa. Alguns em menor escala, outros com a mesma intensidade. Porém, em nossos ambientes, mesmo que existam tais problemas, eles sempre foram e sempre serão combatidos. Quando penso no sexismo, não sinto a mesma intensidade de luta contra ele que sinto em relação à homofobia, por exemplo. Como escrito no texto da Adriene, as pessoas toleram muitas atitudes sexistas dentro da cena, seja por a pessoa ser conhecida por fazer parte de projetos importantes, de bandas famosas, ou simplesmente pelas amizades. Por diversas vezes, o comportamento sexista é tratado como incidente ou até mesmo como coisa de homem. Interrogação entre parênteses. Em contraponto, discutir o assunto ou se virar contra é tratado como coisa de mulher. É absurdo. Mas por mais que as pessoas não admitam ou até pareçam não seguir isto, isto ainda é fato, seja de maneira declarada ou subjetiva. O sexismo, seu conjunto de ações, ideias e comportamentos, ferem homens e mulheres. O homem desfruta de posição privilegiada dentro dos papéis de gênero, mas também é violentado. Seus sentimentos positivos, amor, ternura, carinho, bondade, etc., são podados na raiz. Todo tipo de cuidado consigo mesmo é desestimulado. Principal causa de a esperança média de vida masculina ser menor que a das mulheres. É rechaçado pelos outros homens. Seus trejeitos devem ser rudes e sua postura inflexível. Todas estas definições e atitudes são introduzidas à base de violência para que o homem não se torne, interrogação entre parentes, ou seja, taxado de gay. A homossexualidade é o maior temor masculino em geral, até mesmo para o homem gay, que violenta a si mesmo até se aceitar ou se esconder em alguma religião e se torturar por toda a vida. Mas por que a homossexualidade é o maior temor? Por ser relacionada com o feminino, gênero tido como símbolo de fraqueza física e emocional. A homofobia se mostra na forma de violência devido à ideia inconsciente de que o indivíduo tinha tudo para ser forte. Mas por que a homossexualidade é o maior temor? Por ser relacionada com o feminino, gênero tido como símbolo de fraqueza física e emocional. Inteligente, ativo e superior, e optou, entre parênteses, interrogação, por imitar e querer ser igual a uma criatura fraca que coloca suas emoções acima da razão, passiva e inferior. Desta forma, alguém que opta por isto merece correção, ou seja, a velha e boa violência. Retomando as consequências do sexismo nos homens, é possível visualizar a violência como o principal ponto de prática sexista nos homens. Desde seu nascimento é definido que um homem tem que ser forte, mas forte denota uma gama de significados como vigoroso, robusto, inflexível, seguro, instruído, poderoso, substancioso e consistente. Exemplificados pela máxima, você é um homem e homens não choram. Logo, instantaneamente, você, homem, na verdade menino, criança, deve sufocar suas emoções a fim de se tornar um homem de verdade. A sexualidade masculina é estimulada desde muito cedo, arrumar namoradas, paquerar garotas e afins. Os homens mais velhos, em especial pais, tios e avós, ensinam e incentivam este tipo de comportamento, a fim de que seja público desde muito cedo a orientação sexual de seu filho, sobrinho e neto, perante a sociedade, manifestada pelo aparente desejo latente por mulheres, meninas, crianças. Em contraponto a esta agressão, é dado ao homem a liberdade em relação ao seu corpo. A criança, homem, tem plena liberdade para nudez e contanto que com uma mulher. Tem também plena liberdade para descobrir sua sexualidade, exatamente o contrário para as crianças mulheres. O amor, neste período, é servido em pequenas doses, pois o excesso de amor poderia destruir uma virilidade em construção. Há muitos casos de mães que relatam discussões com seus maridos pais sobre isto. São acusadas de amar demais, entre parênteses, interrogação. E desta forma estragar seus filhos. Desta forma, por mais que a sexualidade seja imposta, o amor para com as outras garotas ou mesmo amizades intensas são desestimuladas, criando a fase de grupos de homossociabilidade, meninos com meninos e meninas com meninas, que são incentivadas mesmo em ambientes escolares, meninos versus meninas. Dentro deste grupo monossexuado masculino é que o jovem homem aprende que sem sofrimento não há virilidade. É o momento de abandonar a infância e qualquer sentimentalidade feminina e virar homem de verdade, sair da barra da saia da mãe, o que muitas vezes é estimulado pela própria sob o pretexto de prepará-lo para o mundo. Neste período nascem as pseudo-brigas, brigas sem motivo entre amigos, competições de força ou agressividade do gênero, em geral, para se provar a homens mais velhos que já não se é mais uma criança chorona ou uma mulherzinha. Neste ambiente é também muito comum os abusos sexuais que jamais serão relatados, sob o risco de ser taxado de homossexual. A necessidade imposta de se sobressair aos outros homens faz com que a atitude de tratar o outro como uma mulher e subjugá-lo seja frequente, e se ele for estuprado, é a maior prova de que ele não merecia estar entre homens, pois ele deveria ter tido força o bastante para impedir. O masculino é construído em submissão ao modelo de homem adulto. Abusos individuais, mas também abusos coletivos, o maior mostrando sua superioridade física para impor seus desejos. As ofensas, as ameaças, as piadas, o controle, a pressão psicológica para que o jovem homem obedeça e ceda às injunções e aos desejos dos outros. Há um conjunto multiforme de abusos violentos, de apropriação do território pessoal, de estigmatização de qualquer coisa que se afaste do modelo masculino dito correto. Todas as formas de violência e de abuso o homem vai conhecer, seja como agressor, seja como vítima. Pequeno, fraco, o menino é uma vítima marcada, protegido por seus colegas. Ele pode agora fazer os outros sofrerem o que ele tem ainda medo de sofrer. Exorcizar o medo agredindo. Dentro deste âmbito, o homem constrói dentro de si sua agressividade neste meio. A melhor defesa é o ataque. A única maneira de fazer respeitar é a violência física que irá permear o masculino por toda a sua vida. Além da constante busca por ser ativo, grande, forte, viril e potente. Tendo como favores impotência, pênis pequeno, homossexualidade e passividade. Apesar de toda esta violência sofrida, não podemos esquecer que o homem desfruta sim de posição privilegiada dentro dos papéis de gênero impostos pelo sexismo. A mulher tem a construção de sua feminilidade baseada em submissão, papéis secundários e resguardo. sendo muito difícil romper com sentimentos e posturas que estão presentes em sua vida desde muito cedo. Os homens tratam as mulheres de cima para baixo, de superior para inferior, de primário para secundário. O sexismo machista é uma vivência extrema do capitalismo. O homem tornar a mulher como mais uma de suas propriedades, um troféu, uma obra de arte guardada em sua galeria, de modo que só ele tenha acesso, só ele possa contemplar sua beleza, proibição do uso de saias curtas, decotes e afins, e fazer dela o que bem quiser sem ninguém meter a colher. Desta forma, mulheres de saia curta, decote, mostrando seu corpo ou se portando com excesso de liberdade, interrogação, faz com que a mulher se torne um monumento público, tendo sua beleza e sexualidade acessível a todos, se tornando objeto passível de comentários sórdidos e ações para se usufruir de sua sexualidade, estupros e todas as formas de abuso, justificados pelo seu próprio comportamento de não esperar de maneira adequada se tornar propriedade de algum homem. Interrogação. Homens pelo fim da violência contra a mulher. Isso é uma artezinha, né? Um quadro ali, uma colagenzinha ali escrito com essa frase. Além da constante ameaça de abuso, o homem domina a voz pública. A nossa linguagem usual está repleta de exemplos de sexismo, como as palavras associadas a cada sexo, exemplificadas no quadro da página, na página a seguir. Toda a dicotomia hierarquizada apresenta no quadro reforma uma ordem desfavorável às mulheres. Um fato bastante conhecido da literatura é a timidez da fala feminina ou sua tendência ao silêncio público, o que contribui para sua invisibilidade. A experiência feminina no espaço privado faz com que a mulher se especialize na fala doméstica e interpessoal e não tenha dificuldade em dominar a fala pública e impessoal. Rosisca Oliveira chama de fala sofrida a voz feminina no espaço público, já que as mulheres se sentem estrangeiras na polis. Titubeiam, sentem-se mal, fora de lugar e têm dificuldade no domínio dos códigos de saber, do saber instrumental, o fio do discurso pelo qual as mulheres justificam o silêncio ou, no melhor dos casos, o medo da palavra em situação pública, percorre um caminho de representações que parte da percepção do espaço público como rigoroso, exigente, regido pelo saber instrumental, leva a associação desse saber à linguagem conceitual e, finalmente, à identificação desta com o masculino. Oliveira, 1993, p79, página 79. A autora chama a atenção para a inexperiência feminina no espaço público e para suas limitações decorrentes de sua vivência doméstica segregada do mundo público. De um lado, a coluna dos valores masculinos representa os valores da virilidade do gênero ativo, enquanto de outro lado, a coluna dos valores femininos representa os valores da docilidade, da sensibilidade e do gênero passivo. E aí embaixo tem um desenho, que é esse sexismo, uma pessoinha ali com um balãozinho, está escrito dentro do balão, né? Uma pergunta ali, que é sexismo? Aí tem uma interrogação antes do sexismo e uma depois. E aí no final, no O do sexismo, tem a cruzinha lá em cima e a setinha embaixo, né? Tá invertido, né? O símbolo masculino e feminino, né? Seria da igualdade, ele tá de cabeça para baixo. E aí tem embaixo do balão, assim, tá escrito subordinação, discriminação, desvalorização. E aí o bonequinho que tá ali tem um cabelinho compridinho ali, não tem rosto. O rosto dele é branco e tá com as mãozinhas pro alto ali, abertas ali, né? Como se estivesse se expressando ali, eu não sei como chamar essa expressão. E continuando o texto. Onde eu tô? Os homossexuais são aqueles que estariam colocados na coluna do meio. O discurso veicula e produz poder, sendo que a virilidade, o falo, é o principal marcador social da diferença entre os gêneros. O homem másculo é sempre viril, ativo e vê o sexo como penetração. E aí embaixo tem uma imagem dessa, no final do texto, no final da página, que é uma monte de mão, um quadro assim, um alto, um monte de mãos dentro do quadro, umas saindo para fora do quadro, outras dentro. E aí embaixo tem uma mulher ali, uma das mãos saindo para fora do quadro e tapando a boca dela. Ela tá de olhos fechados, camiseta branca ali, gola polo, e um cabelinho preto ali, mas não dá para ver muito que o fundo tá se misturando com o fundo da página. Nessa página agora é uma tabelinha, né? Uma tabelinha, né? Não sei como é que é o nome que falou aí no texto anterior, né? É tipo, tem ali homens, aí parênteses e depois mulheres, parênteses. Aí são duas colunas, né? Homens e mulheres. E aí no outro lado também tem homens e mulheres. Aí na primeira coluna ali, homens, tá escrito primeiro sexo, pênis, fora, exterior, público, ativo, penetrar, foder, cacete, pau, varão, macho, grande, duro, grosso, potente, frente, alto, em cima, forte, rápido, positivo, superior, produção, guarda, patrimônio, bens, ganhar, aptidão, competição, determinação, descontínuo, animado, indiscreto, mente, maduro, útil, ordem, patrono, padrasto, retórico, homem público, varão, de Plutarco. Aí no da mulher está ali, embaixo está escrito, segundo sexo, vagina, dentro, interior, privado, passivo, ser penetrado, fudido, bunda, cu, fêmea, veado, pequeno, mole, fino, impotente, atrás, baixo, embaixo, fraco, frágil, lento, negativo, inferior, reprodução, retaguarda, matrimônio, perder, resignação, cooperação, aceitação, contínuo, inerte, englobado, discreta, corpo, infantil, fútil, desordem, caos, matrona, madrasta, silenciosa, mulher pública, mulher de César. Aí na outra coluna tá lá também, homens e mulheres. Aí tem homens, racional, objetivo, conquistador, egoísta, agressivo, dinâmico, rude, extrovertido, esperto, inteligente, independente, corajoso, dominador, sádico, yang, dia, sol, claro, luz, vida, fogo, céu, verão, quente, seco, salgado, amargo, sólido, azul, aberto, vazio, matéria, profundo, vertical, direto, reto, direito, verso, móvel, crédito, sujeito, cultura. Aí na outra, mulheres, emocional, subjetiva, sedutora, altruísta, pacifista, paciente, refinada, introvertida, ingênua, ignorante, dependente, medrosa, tímida, submissa, masoquista, em noite, lua, escuro, sombra, morte, terra, água, inverno, frio, úmido, doce, oco, líquido, rosa, fechado, cheio, sopro, superficial, horizontal, indireto, oblíquo, avesso, falso, inverso, imóvel, débito, objeto, natureza. Aí, próxima página. Os valores masculinos são identificados da mesma forma no mundo falocêntrico. Isto é verdade, como mostram todos os palavrões que desqualificam aqueles que são penetrados. Tomar no cu, se fuder, bota pra fuder e foda-se. Da mesma forma, chamar um homem de mulherzinha, boneca ou de viado tem o mesmo significado, assim como dar uma banana ou mostrar o dedo médio em risco. Todos esses palavrões e símbolos são discriminatórios contra as mulheres e os homossexuais masculinos, pois coloca o ato sexual receptivo e a sodomia como uma prática negativa e renegada. Assim, todos os palavrões são machistas. Na concepção religiosa, a sodomia contraria a finalidade generativa do sexo, descaracterizando o homem, que passa de sujeito ativo a passivo, e a mulher, que deixa de fazer sexo para apropriação. Os outros xingamentos obscenos, como filho da puta ou puta que o pariu, são palavrões que desqualificam a mulher que não seguiu seu destino de esposa. Tudo isto valoriza as práticas sexuais insertivas masculinas, acentua os preconceitos e desvaloriza as práticas sexuais receptivas próprias das mulheres e homossexuais masculinos. Vivência no punk, compreender o surgimento e o modo com que o controle sexista age é importante, mas sem trazermos isto para a nossa realidade seria mais uma vez tornar a discussão vazia. Em nosso meio, a superioridade da voz masculina também se faz presente, e não só propriamente em debate, mas nas vivências como um todo. Muitas garotas da cena nem têm nome, são apenas as namoradas do homem X ou Y, se não respeitam nem sua identidade, quanto mais suas ideias. O movimento punk, principalmente em SP, sempre teve um caráter muito violento e masculino. A violência física muitas vezes se fez e se faz necessária para se obter respeito. As mesmas disputas encontradas nos grupos monossexuados são encontradas diversas vezes, o que não dá espaço para garotos e homossexuais. O movimento anarcopunk sempre teve um caráter aberto em relação às mulheres e gays, tendo inclusive grupos só de garotas e grupos voltados para a diversidade sexual, além de uma constante busca por igualdade. Mas, assim como na cena punk como um todo, não vejo muitos homens dispostos a discutir o sexismo, o que na prática reflete negativamente nas relações íntimas e pessoais, mesmo dentro de grupos que buscam quebrar com o sexismo e seus comportamentos subjetivos, que são poucos e raros. Os mesmos ainda estão muito presentes. Uma reação muito comum dentro destes grupos é o participante homem antissexista buscar resolver casos de abuso com violência, agredir ou agressor. Nós homens fomos condicionados à ideia de que a violência é a melhor linguagem e a maneira mais correta de se fazer entender. De certo modo, homens agressivos tendem a absorver somente lições impostas na base da violência. Desta forma, pensaria duas vezes antes de voltar a agredir, porém seria uma não agressão construída pelo medo de outro homem. Do mesmo homem maior presente na construção de sua masculinidade sexista e não a construção de respeito pelas mulheres e a conotação de que agredir não é direito. A equação é simples agressão, mas violência nunca vai ser igual a amor e respeito. Mas sinceramente, não consigo visualizar uma maneira de se tratar o assunto, principalmente porque o homem agressor tende a culpar a mulher por suas atitudes e não buscar modificá-las. Neste ponto, que gostaria de criar um amplo debate sobre o assunto. Não estamos preparados para lidar com isso e agimos escondendo o cadáver e esperando que a história se resolva por si só ou que seja esquecida. Acredito que, em primeiro lugar, precisamos criar grupos e redes de apoio à mulher agredida. Há muitos grupos voltados para isto e poderíamos nos envolver com eles para podermos criar formas de apoio em nossa cena, tanto físico quanto psicológico e até mesmo jurídico, se for de desejo da agredida. Temos que nos preparar para cuidar de nós mesmos. E neste caso, precisamos, no mínimo, nos preparar para cuidar de nossas vítimas e atitudes que nós devemos combater. Outro ponto do qual é importante se tratar é em relação ao agressor. Acredito que uma alternativa seja também criar suporte ao tratamento do homem agressor, estabelecer contato com grupos que lidam com a questão e nos organizarmos de modo a apoiar o agressor que busca maneiras de reparar seus erros e se modificar. Mas também acredito que em relação ao agressor que se recusa a visualizar seu problema e a resolvê-lo, não temos alternativa a não ser execrar de nosso convívio, pois se torna um elemento nocivo à cena e aceitar o agressor em nosso meio seria o mesmo que compactuar com a agressão, criando um ambiente inóspito para a vítima, além de ser demasiado cristão e deveras perigoso. E aí tem uma imagem ali de um sanduíche com a mulher dentro e está escrito em cima do sanduíche: sou humana, não um sanduíche. E a mulher está nua ali. Aí tem uma coisa ali, acho que é do Latuf, né? A Latuf 2011, eu acho que é isso. Outro ponto importante para discutir é que muitas pessoas passam a aceitar o agressor em seu convívio e a acusar a vítima sob o pretexto de que a vítima continua a se relacionar com o agressor, argumento raso e desprezível. A questão da relação agressor-vítima é muito mais complexa que esta simples consideração. O amor cria uma situação de dependência emocional. Relacionamentos saudáveis muitas vezes são difíceis de se terminar, quanto mais relações doentes recheadas de exploração e violência. Um fenômeno comum é a mulher se sentir incapaz de viver livre da relação misógina. Seu agressor a trata como um objeto de sua posse e ela passa a se sentir assim, sendo um vínculo difícil de se quebrar. Outro ponto é o fato aqui já apontado de que a autoestima feminina é constantemente desestimulada na sociedade como um todo. Por sua vez, os agressores afirmam e demonstram constantemente o quanto suas companheiras são inúteis e desprezíveis. Assim sendo, muitas mulheres não possuem autoestima alguma, sendo recorrente a afirmação de que não encontrarão ninguém melhor do que ele. por se sentirem diminuídas e não merecedoras de carinho, afeto e respeito. Também há o antigo ensinamento passado às mulheres de que elas devem aprender a perdoar tudo, e isto varia de traições a agressões. E além disso, muitas mulheres têm medo da reação que seu agressor pode ter com a separação. Medo totalmente justificado a inúmeros casos de assassinatos de mulheres que simplesmente não queriam mais viver com seu agressor. Desta forma, ignorarmos uma agressão pelo fato da vítima ainda se relacionar com seu agressor não pode ser perpetuado. Cabe mais uma vez oferecer apoio à vítima e ajudá-la a se livrar de amarras criadas por um relacionamento violento e não culpá-la pelo mesmo. Até agora foi discutido causas, consequências e meios de se lidar com a violência de gênero, mas o que podemos fazer para prevenirmos seus acontecimentos além dos paliativos? E aí embaixo tem um desenho ali do símbolo masculino e feminino ali no círculo, né? Só que aí a setinha tá para baixo e a cozinha tá lá em cima, lá no lado direito, né? E aí ali dentro tem dois bonequinhos, né? Que representaria ali um homem e uma mulher, né? Um bonequinho sem nada ali, né? Só aquele bonequinho com cabecinha redonda. E aí o outro ali é uma bonequinha com um cabelinho, né? Em cima ali na cabeça e uma sainha, né? Há controvérsias, né, disso aí, né? Mas aí tá ali, cada um com um balãozinho ali, né? Saindo as bolinhas da cabeça dele, e um balãozinho no meio com um símbolo da igualdade, né? Aquele símbolo matemático, né? Os dois tracinhos. Não deixar uma amiga bêbada em uma festa, evitar certos locais, agir ao presenciar uma cena de agressão, não, são atitudes paliativas em relação à violência misógina. Paliativos necessários e que devemos sempre manter. Mas precisamos partir para a ação direta na destruição do sexismo. Precisamos nos reeducar e ajudar na reeducação das pessoas ao nosso redor e da nossa cena. Os velhos métodos punks há muito tempo estão sendo deixados de lado e esquecidos. Zines, panfletos, trocas de ideias, encontros, debates, vídeos ainda são muito válidos e ótimos mecanismos para se transmitir ideias e posturas contrárias a todo o lixo que nos é ensinado desde quando não conseguimos recordar. Precisamos nos focar em um tema tão amplo quanto o sexismo e, em conjunto, encontrarmos meios de desconstruí-lo. Obviamente, este é um trabalho denso e demorado, mas o que precisamos realizar a fim de viver o que acreditamos e como acreditamos, uma sociedade livre, igual e justa. E aí embaixo tem vários símbolos ali, né, de só o círculo com a cruzinha para baixo, aí um círculo com duas cruzinhas, uma para baixo, uma para o lado, aí outro círculo com duas setinhas, uma para baixo, uma para cima, aí o outro com duas cruzinhas para baixo, para cima e uma setinha, aí outro só com a setinha, aí outro com duas setas e uma cruzinha.

so much work to be done. The world is not accepted as we were, but that's the most essential world on earth. Live in peace on this earth. Live in the nature of this earth. Live in on and with the earth. Cycle of all existence. Considerações finais. Obviamente, este texto não tem conclusão nem verdades ou mesmo métodos. A intenção é gerar um debate acerca dos pontos apresentados, por vezes há nele generalizações e vocalização coletiva. Mas a intenção não foi, nem é, determinar o que deve ou não ser feito. Apenas apresentar uma visão do problema e possíveis alternativas para a resolução dos mesmos. Desta forma, tenho certeza de que este texto padece em limitações e erros e por isto mesmo está totalmente aberto ao debate e a modificações de ponto de vista. Como limitações, aponto principalmente o fato de lidar apenas com a relação mulher-homem. E o problema da violência existe também em todos os tipos de relações pessoais fora da heteronormatividade. Mas também, fato é que o índice da violência sofrida em relações homens versus mulher é numericamente muito maior do que em outros tipos de relacionamento, o que na prática não exclui e não deve excluir a importância de se combater a violência doméstica, considerando toda a violência entre parceiros amorosos e ou sexuais. Em todos os âmbitos, em todas as formas, independente se o caso é raro ou rotineiro, mas penso que se construirmos mecanismos para tratar da rotineira violência contra a mulher, estaremos preparados para lidar com casos de violência entre os diversos parceiros existentes. E aí tem uma foto ali de uma mulher com um olho roxo ali, só metade do rosto dela ali, né? Ela tá com um olho bem roxão ali, ela tem um piercing no nariz ali, né? Naquela parte do meio do nariz, né? Do osso ali, onde tem o osso. E aí, precisamos construir meios de destruir o sexismo e de cuidar de nossas vítimas urgentemente. E aí tem uma arte ali embaixo também, Liberte Sua Cena. É uma arte bem conhecida ali, punks contra o sexismo. É um punk de jaco, né, todo arrebitado nas costas, um cinto de bala ali na cintura, só mostra ele da cintura pra cima, né? Ele tá ali com os braços bem coladinhos no corpo e cabelo espetado. E aí no jaco dele tá escrito Punks contra o Sexismo. E aí embaixo, no final, depois da imagem, escrito Gritão. E aí nas próximas duas páginas são fotos de bandas com integrantes mulheres, né? Ou não homens, né? Aí a primeira ali é Raised by Drunks. Tem ali lá no fundo um cara tocando bateria e um outro ali tocando uma guitarra ou um baixo ali, não dá pra ver porque a vocalista tá ali na frente cantando e tá tampando um pouco a pastora, tá bem, a foto tá focando bem nela assim, né? Ela tá com a cabeça virada pra cima ali com o microfone na boca, né? E uma mão com o microfone na boca e a outra segurando o cabo do microfone ali, né? E aí ela tem uma tatuagem ali no cotovelo, tipo um sol, com várias linhas nos braços ali, né? Vários linhas, né? Várias linhas, traços, sei lá, no braço ali. Aí está tipo tatuagens ali ou pinturas, né? E aí no braço que está segurando o cabo ali tem um bracelete. Ela está com a camisa do Antisect, é uma arte de uma capa de um disco do Antisect, bem conhecida, né? Que eu não sei descrever que símbolo é aquele ali, só que tem o nome ali, Antisect, e embaixo tem um símbolo, né? E aí tá escrito assim, Raised by Drunks ali. Aí a próxima ali, Skifosse, nunca ouvi falar nessa banda. E aí tem ali umas galera pogando ali, várias galera ali. E aí dá pra ver a vocalista ali cantando ali, toda de preto, camiseta preta, camisa tipo uma baby look preta, com uma arte ali na camisa ali, ou um patch, ou um estampado direto, não dá pra ver se é patch ou não. E ela tá segurando ali, tá com o microfone na boca ali, com a boca bem aberta ali, olhando pro, tipo com os olhos ou fechado ou olhando pro microfone, né? E ela tá, e a mão esquerda tá segurando o cabo ali, ela tá de bermudinha preta e uma meia calça ali por debaixo da bermudinha, só dá pra ver ela das coxas pra cima. E aí atrás dela aí parece um dos integrantes da banda ali tocando alguma coisa, de boné, mas ela tá na frente assim. E aí tem as galera pulgando em volta ali, né, uma porta ali e tal, parece um lugar pequeno. E aí na segunda foto, a terceira foto ali, tem a menina do Crash lá, uma foto bem conhecidona ali, só até mostrando o rosto dela ali, escrito Crash. Ela tá com uma camisetinha ali de botão ali, preto. Ela tá com, olhando pra baixo assim, com a boca meio aberta, cabelo preto, né, meio com uma franjinha na testa, sem mais muitos detalhes. Próxima ali é a banda Ódio. Ódio, Solidão e Conflitos, ou Conflitos e Solidão, mas só tá escrito Ódio ali, né? E aí tem ali o Racó tocando bateria ali. Só tá mostrando um pedaço aí de fundo ali, lá no encostado na parede, tá a Daka ali tocando ali o baixo ali, né? Não dá pra ver o baixo, mas eu sei que ela toca baixo, né? Tem uma pessoa de jaco ali rebitado na frente dela ali, né? Aí dá pra ver o microfone ali perto dela ali, com as letrinhas ali, né? E o Racó tá tipo olhando para as letrinhas ali do que tá preso no microfone ali, né? Com a cola, né? Ou a ordem das músicas, ou algumas letras que às vezes, né, as letras grandes tem que, né, é difícil memorizar, né? Aí tem que levar a cola, né? E aí tem mais uma pessoa ali perto dele ali de camiseta branca e boné para trás ali, mas não dá para ver direito não. Aí próximo ali, Amor, Protesto e Ódio. Aí dá pra ver ali a Naira ali cantando, o vocal ali, que eu acho que era o Stilo, eu acho, não sei, não me lembro quem era o vocal do Amor, Protesto e Ódio. Aí tem ali mais os outros dois tocando ali, guitarra e baixo ali. A Naira tá de jaco preto ali, calça quadriculada, synth repeat, vários patches no jaco, não dá pra ver qual os patches. Camiseta preta também, com uma arte ali, e de touca, né, na cabeça. Os outros ali estão de jaco preto ali, um que tá tocando acho que a guitarra lá, com touca na cabeça também, pets ali no jaco. Aí o que tá cantando, o outro que tá cantando ali tá meio de lado assim, quase de costa para quem vê. Tá cantando ali com o microfone também na boca ali. Tem um jaco ali de cor clara ali, ou meio acinzentado, né? Com um patch ali no braço esquerdo e uns patches nas costas que não dá para ver. Um cabelinho encaracolado ali. E aí o outro ali, acho que é o baixista também, dá pra ver ali com um jaco cinza ali, um pet ali com um bonequinho jogando uma suástica na lixeira. E aí de fundo lá um baterista lá tocando lá de camiseta xadrez, óculos eu acho, e umas várias coisas na parede ali, vários cartazes na parede lá, né, de várias coisas, olho, várias coisas ali, várias escritas lá, várias colagens, né? Vai ser um lugar pequeno também. Aí próximo é Post-Mortem, tem ali a mina tocando ali, acho que baixo, ou não, guitarra, eu acho que ela tá tocando, que o vocalista ali tá tocando baixo e cantando ali. A mina tá de cabelo espetado, com uma pintura nos olhos, tipo aquelas pinturas dos Yanomami, né, meio que é vermelha assim, só que aqui tá preto e branco, né, tá cinza, né. E ela tá de camiseta preta, calça preta também ali, e não dá pra ver mais muitos detalhes. E o vocalista ali, baixista ali, tá de jaco todo arrebitado, moicano ali um pouco levantado, uma parte caída, a parte da frente tá levantada, a parte de trás tá caída, e não dá pra ver muitos detalhes não, não parece, não dá pra identificar nenhum patch no jaco dele, tem muito rebite. E aí dá pra ver o baterista, um pedacinho do baterista lá, um pedacinho do amplificador ali também, a bateria ali. Aí próximo, Cangô. Tem uma mina ali cantando ali, de cabelo preto escorrido ali, com a franjinha na testa, camiseta preta, mas tatuagem no braço ali que eu não consigo identificar o que que é. É uma tatuagem grande, né, de várias coisas, de várias informações. Ela não tem muito visual, só nem tem muitos detalhes. Camiseta preta, parece estar de calça preta, só dá pra ver da cintura pra cima. Aí dá pra ver ali o baixista ali tocando também, de camiseta preta, escrito Warcry na camiseta dele. Com a cabeça baixa ali, olhando pro baixo ali, né, que ele tá tocando, e mais no fundo o outro tocando lá, outro instrumento lá, de camiseta preta também, olhando pra baixo, e um, num local ali que dá pra ver alguma coisa ali, a parede ali, mas não dá pra ver o que arte que tem na parede. Tem uma arte, mas não dá pra identificar o que que é. Próximo ali, Mende Conveyorn, também num Conveyorn, alguma coisa assim, estranho esse nome, não conheço essa banda. É, a vocalista ali cantando com de dreads também e camiseta preta, mas não dá pra ver nada dos detalhes do visual dela. Dá pra ver que ela tem uma pulseirinha ali no braço, só. E ela tá com a boca bem aberta, os olhos arregaladão ali, com o microfone segurando de lado, assim, tipo, com a mão de lado, segurando naquela parte redonda do microfone, né, e com ele encostando bem na boca ali. E aí de fundo tem lá uma pessoa tocando um instrumento, pode ser o baixo ou a guitarra, não dá pra ver, porque ela tá com a cabeça bem na frente, assim. E aí tá com a camiseta preta, escrito Doom, com uma arte do Doom bem conhecidinha lá, que tem uma caveira. E aí tem mais uma outra pessoa ali que tá em pé ali, de casaco preto, camiseta preta ali, só que não dá pra ver a cabeça. Dá pra ver um bonezinho de uma outra pessoa ali. E aí depois vem abuso sonoro. Aí tá vendo ali a Elaine ali, tipo, não sei se ela tá pulando, se ela tá só balançando a cabeça, os cabelos dela tá tudo voando. Dá pra ver ali um pouco do rosto dela, né, mas os cabelos grandes, aí tá tampando quase tudo. Camiseta branca. Aí o microfone ali, segurando ali numa mão e a outra mão com o punho fechado. De fundo, o baterista lá de casaco branco e só. E depois o próximo é Spit Boy, que é da Ariane Drogas. Aí tem o texto aí sobre ela aí, né? Uma das bandas que ela tocou, né? Aí ela tá ali agachada ali, né? De meia calça preta ali, rasgada nos joelhos, coturno. E com o microfone na boca ali, uma mão pra frente, ali, tipo, gesticulando alguma coisa. Umas tranças ali caídas no rosto, né? Tá com o cabelo todo trançado aí. Camiseta de cor clara ali, meio cinzentada ali. Não dá pra ver se tem algum patch nem nada. Aí no de fundo tem ali uma pessoa tocando, acho que um baixo, pelo tamanho do instrumento, parece ser um baixo bem grande. E a pessoa parece ser maior que a pessoa. Uma pessoa pequena ali, né? Que é uma banda, o Spit Boy é uma banda só de mulheres, né? Então deve ser uma mulher bem baixinha, né? E aí ela é bem. O baixo é muito grande mesmo ali, perto dela. E dá pra ver um pedacinho da bateria ali. Ela tá, essa menina do baixo tá de. Parece que tá de jardineira. Uma calça preta ali, alguma coisa assim. E vamos. Aí na próxima página mais fotos. Aí a primeira ali, bulimia. As meninas uma cantando ali, outra tocando ali. Guitarra, eu acho, tocando e cantando também. E aí a que tá cantando tá de camiseta branca e calça preta. E a que tá tocando e cantando, cabelo ali comprido, escorrido, camiseta de cor clara e calça de cor clara, sem mais nada de detalhes. Aí a próxima ali, contravém, tem ali um cara tocando e cantando ali, só tem, eu não sei como é o nome desse, como é esse tipo de corte, é um corte curto na frente e atrás é grande, comprido, né? Às vezes com tranças, às vezes com dreads, às vezes comprido, mas é tipo como se fosse um moicano curtinho na frente e do lado na lateral o cabelo por crescer e atrás comprido. E aí tá com uma camiseta ali que parece ser um Battle of Disarm, né? Aquela pomba, assim, aquele símbolo do Battle of Disarm, né? E aí a mina que tá cantando ali de camiseta branca, cabelo escorrido também, sem muito detalhe, uma foto pequena, essa daí. Aí depois tem ali Ausrotten, que a Ariane também chegou a cantar, né, um tempo aí. Mas eu não sei se ela é essa pessoa de moicano ali, que tem uma pessoa de moicano ali, só que tá com o rosto cortado. E aí dá pra ver lá os caras tocando lá de fundo, a bateria também, não dá pra ver quem tá tocando a bateria. Tá escrito Ausrotten em cima, um lugar pequeno assim, tipo, tem eu não sei como é que é o nome, esqueleto de alguma coisa assim por cima, assim, né, cobrindo ali. Aí o que tá tocando ali, o baixo ali, um baixo branco, ele tá tudo de preto ali também, acho que tá com a camisa do Battle of Disarm, eu acho, um casaco de manga comprida. E o outro ali, acho que a guitarra tá todo de preto também, já todo arrebitado, mas sem dar pra ver muitos detalhes. Depois vem uma Signal Lost, aí tem uma pessoa cantando ali, pode ser uma mulher, né? pela intenção das ideias aí de botar de, como protagonismo das mulheres, né? É provável que seja, né? Mas é que ela tá com a mão bem na frente, assim, do rosto, com o microfone e camisetinha ali preta, mas também os braços, é uma foto bem de perto do rosto e do braço, assim, então não dá pra ver mais muitos detalhes. Dá pra ver que tem vários braceletes no braço. Signal Lost. Eu não, também não conheço essa banda. Depois tem Frozen Lies. E aí tem a mina do Frozen Lies cantando, camiseta preta e short preto, uma meia calça ali meio colorida, eu acho, né? Parece assim, parece ter várias cores ali. E de fundo lá uns cartazes lá atrás dela, lá não dá pra ver mais nada. Aí depois Poison Girls. Ali dá pra ver uma foto também pequena ali, dá pra ver uma menina tocando ali, acho que o baixo, tocando e cantando, toda de preto, com o cabelo ali também comprido, não dá pra ver mais muitos detalhes. Atrás tá escrito lá No War, com o símbolo, aquele símbolo do Crash, né? Destroy Power, Not People. E dá pra ver uma outra pessoa tocando lá mais ao longe lá também. Aí depois vem Disaffect. Aí tem uma mina ali, cabelo curtinho, cabelo quase raspado, né, bem curtinho, ali cantando com um top preto ali, uma calça preta, com o microfone ali levantado perto do rosto, perto da boca ali, segura os cabos enrolados assim no microfone, né, quando você segura o cabo junto com o microfone junto com os cabos, ela tá com a boca aberta ali, olhando, meio que olhando pro ar, assim, né, pro alto, né, e dá pra ver umas pessoas ali em volta dela, mas sem mais muitos detalhes. Depois Nuclear Death Terror, é, ali tem a mina tocando ali, de camiseta preta, com o cabelo ali meio comprido, com uns dreads ali, aí na camiseta dela é anti-sect, e aí dá pra ver uma outra pessoa tocando ali, mas não dá pra ver o rosto, dá pra ver uma pessoa toda de preto tocando, acho que o baixo, aí eu acho que a mina tá tocando a guitarra. E aí dá pra ver um fundo ali, como parece um estúdio, alguma coisa assim, né, ou um palcozinho mais, né, trampado, né. Coisas mais comum na Europa, né? Aí depois vem a Appalachian Terror Night. Aí tem a mina ali cantando ali, de camiseta preta, cabelo comprido também, cinto de rebite, não dá pra ver o que tem na camiseta dela, tá meio de lado pra quem lê. E aí dá pra ver uma outra pessoa tocando ali também, de camiseta preta, acho que é a guitarra, pelo tamanho ali. Aí uma bateria de fundo e mais umas outras pessoas lá de fundo olhando pra eles. Depois Mácula, tem a mina ali cantando ali Detestation, a mina Detestation ali cantando de colete ali, com vários botas, patch, camiseta preta ali, cabelo compridão, acho que ela tinha uns dreads, mas aqui na foto não dá pra ver. Ela tá com o microfone ali na perto da boca ali, com os olhos fechados, fazendo uma expressão de raiva. E aí então, acho que tá de calça preta, que tá meio escura essa foto, de calça preta ali, coturno, e aí tem umas pessoas lá atrás dela lá. Depois After the Bombs, é, ali uma mina ali também de camiseta preta, cinto de bala, saia preta, uma meia calça ali por baixo de estrada, um tanzinho ali, dá pra ver ela, é uma foto meio do alto, dá pra ver ela de cima da cabeça até os pés assim, né. Aí ela tá ali com uma mão ali segurando o cabo, a mão direita, e a mão esquerda ali com o microfone perto do rosto. O cabelo dela tá tampando todo o rosto dela, não dá pra ver mais muito detalhe. Então dá pra ver uma outra pessoa ali perto dela, não sei se tá tocando alguma coisa. É uma fotinha bem pequena também. Depois Crusade, aí é uma foto bem preta, com uma mina ali tocando ali, cantando ali. E aí é toda de preto, com o cabelão bem grandão até a cintura assim, não dá pra ver muitos detalhes. Depois o Mácula, aí é que o Mácula tá embaixo da Detestation, o nome tava perto um do outro, eu confundi. Aí tem ali uma pessoa de dread cantando ali, com camiseta preta, e tocando e cantando. Aí depois tem uma outra pessoa ali tocando e cantando, uma só cantando, é, com um microfone ali com a cabeça levantada pro alto, e camiseta preta com alguma arte ali que não dá pra identificar, uma bermuda jeans, com um patch ali no lado direito, um cinto de rebite. E aí de fundo tem uma mina sentada lá tocando alguma coisa que eu não consegui identificar o que que é, de camiseta preta também, e tem um microfone acho que perto dela também. Depois Desobediência Civil, é uma foto bem, bem veiaca essa aqui, acho que tiveram dificuldade para arrumar uma foto boa. Aí dá pra ver ali uma mina e um cara cantando junto no microfone, né? A mina de camisa, camisa de manga comprida preta e o cara de cabelo espetado ali, três moicanos ali, né? De jaco rebitado. E aí mais umas pessoas de fundo, sem mais muito detalhe, que é uma foto bem inventada. E depois The Fuse, que é uma mina ali tocando guitarra, toda de preto ali, com alguns pets ali na calça, no jaco. É, cabelo comprido, né? E é oriental, né? Acho que é a defesa do Japão. E aí tem ali uns amplificadores de fundo, a bateria de fundo, mas não dá pra ver mais ninguém. Depois vem a Apatia No. Tem três. É um lugar aberto ali, tipo. É, uma cerca ali, né? Os três punks ali sentados na cerca ali. Aí tem a mina no meio e os dois punks em volta, assim. Aí o primeiro punk lá de fundo, mais de fundo. Tá de casa todo de preto com um casaco de capuz. E dá pra ver algum patch ali, eu acho, ali na calça, ali, no jaco ali. Aí em cima, sentado em cima da madeira da cerca lá, tem a mina de calça de cor clara, uma bota, um casaco preto, e acho que também tá de capuzinho ali, ou o cabelo dela tem duas cores, não sei. Acho que na frente é de uma cor e atrás é outra cor, uma cor clara na frente e uma cor escura atrás. Aí depois tem um outro cara ali, encostado ali na cerca, todo de preto, um coturno, aí na calça preta ali tem uns pets, também não dá pra identificar nada, pet no joelho, na canela, na coxa, pet aí na camiseta de no casaco ou camiseta de manga comprida ali, vários pets também, e cabelo curtinho. E aí a última foto, Operação 81, né, é a banda narcopunk aqui do RJ. Extinta, né? Acho que rola ainda, de vez em quando se reúne, toca aí num eventinho aí que rola, né? Aí tem lá o Ratão tocando bateria lá de fundo, cabelo espetado lá, jaco rebitado, sem muitos detalhes. O Ricardo ali tocando acho que baixo, camiseta de manga comprida ali, com uma arte lá, um patch ou uma estampa. Não dá pra identificar também. É um cara ali cantando, não sei se é o Rodrigo, de costas, com um jaco ali escrito punk, vários pets ali, rebites, cintos de rebites também, acho que um casaco amarrado ali na cintura. E aí ali cantando ali, acho que é a Joana, né? Vocalista, né? Uma das vocalistas da Operação 81, tem várias formações diferentes. Nessa fase aí com a Joana ali, a de óculos escuros ali. Casaco preto, saia preta, meia calça por debaixo ali da saia ali e um cinto de rebite, tem mais muitos detalhes. E próxima página é Aus Rotten, The Second Rape, a letra. Aí tem uma foto ali no meio da página ali de uma menina deitada ali, toda encolhida ali de tipo de baby doll assim, mas deitada numa cama ali, mas tipo com as mãos entre as pernas, uma mão no rosto e outra mão entre as pernas ali. Tá toda encolhida ali, né? Tipo como se estivesse chorando, ou desesperada, ou com medo, ou alguma coisa assim, né? Tipo, aí vamos ali. A cada 45 segundos, uma mulher estuprada, nossa cultura sexista não permite escapatória. Este crime violento está longe de ser raro. Quando a taxa de vítimas é de 1 entre 3, a sociedade condiciona homens a serem estupradores, ação perpetuada por nossa indiferença. Com um linguajar desprezível que tende a desumanizar, tornando fácil o homem se transformar em vítima, além das imagens pornográficas que ajudam a retratar a mulher como uma presa sexual. Quando o sexismo está presente em nosso sistema judicial, não é surpresa que os tribunais não ouvirão e os papéis de agressores e sobreviventes se tornam distorcidos. Então, a maioria dos estupros nunca são denunciados. A ameaça do estupro sempre está em volta e como um veneno que satura o ar. Uma sociedade atingida por uma doença cancerígena, onde os homens sabem que podem fazer o que quiserem. Então me diga, qual a punição para o estupro? Então me diga, quanto tempo de prisão será necessário? Quando uma entre três mulheres serão estupradas, me diga o que será necessário. Você me vê com a minha blusinha ou salto alto ou minissaia, você diz não resistir ao seu instinto predador? Me diga porque sou culpada. Me diga porque quando sou agredida e abusada, quando é meu corpo que é estuprado e desonrado, me diga porque sou eu quem está em julgamento. Advogado de defesa, você conhece o homem que supostamente te atacou, vítima? Sim, eu conheço o homem que me estuprou. Advogado de defesa, este senhor não é um amigo seu, vítima? Bem, eu acho que ele era um amigo meu. Advogado de defesa, e você tinha bebido naquela noite que ele supostamente te atacou, vítima? Eu tomei um ou dois drinks. Isso é um crime? Advogado de defesa, eu faço as perguntas, se você não se importar. O que você estava usando? Como você reagiu? Vítima, meu guarda-roupa não é um convite para que um homem me ataque. E não agi de qualquer forma que fizesse com que isso acontecesse, porque estou sendo julgada. O que eu fiz de errado? Advogado de defesa, você pode dizer ao júri por que permitiu que isso acontecesse? Vítima, eu estava em estado de choque, não conseguiria tê-lo impedido. Advogado de defesa, você alega que foi estuprada, mas como saberemos? Vítima, eu disse não. Eu disse não. Eu disse não, não, não, não. Advogado de defesa, não é verdade que você é apenas uma mulher rejeitada? Vítima, sou uma mulher que foi estuprada e dilacerada. Advogado de defesa, meritíssimo. Peço que esse caso seja anulado. Tudo se resume à palavra dela contra dele. Eu posso não ter feridas por todo o meu corpo. Eu posso ter bebido um pouco na festa. Mas quando eu fui para o quarto dele, nunca poderia adivinhar que ele forçaria o meu... Me forçaria o meu a não significar sim. O meu não a significar sim. Me diga, por que eu sou culpada desse crime? Me diga, porque a responsabilidade é toda minha. Quando as mulheres sofrem um segundo estupro durante o julgamento, o tribunal ajuda os estupradores a violar e corromper. Próxima página, penúltima página, é tipo os agradecimentos ali, né? Os apoios, né? E tal. É lá, uma produção: Insanity Crusts, Anarco Punk Crusts, As Fox Zines. É um outro zine aí que o Gritão fazia, né? E-mail para contato: sanitycrusts@gmail.com. Aí tem ali um símbolo ali, Insanity Crusts, porque Anarco Punk Crusts, As Fox Zines. E aí tem esse escrito é circulando, circular. Insanity Crush, aí vai dando a volta no desenho que tem no meio, né? Até o zine ali, Insanity Crush, Anarco Punk Crush, As Fox Zine. Aí ali no meio tem umas caveirinhas ali com umas máscaras de gás ali. E um A na bola, um é dentro do círculo também. E uns pássaros voando ali e um outro pássaro em cima de uma das duas caveirinhas. Aí depois, distribuído em papel por No God, No Master. Aí tem um símbolo ali, que eu não sei que símbolo, se é uma roda de bike ou só um círculo com um monte de riscos, algo assim, né? Similar a um aro de bicicleta, né? No God, No Master, distro, www.nogodnomaster.com. Então uma foto ali de fundo ali de patches, CDs, algo assim, né? Tipo uma banca de material, né? E uma cadeirinha ali e tal. E aí a última página é uma arte, né? Quando há agressão, acaba o amor, a amizade, o respeito. Basta. E aí é duas pessoas ali saindo na porrada ali, né? Tipo, alusão a como se referiu ali, né? Que não se resume só a isso, né? Mas o foco aí, né? Desse zine é homens e mulheres, né? Então ele dá a entender que é um homem ali, uma mulher por cima dele ali. E aí ele socando a cara dela e ela agarrando o rosto dele ali. Eles estão com as tarjinhas pretas nos olhos. Ela tá tipo com um patch ali do Christ nas costas ali, na calça ali de... toda preta, todos os dois estão de preto ali, né, todos de preto. E aí ele tá de coturno ali, um como se tivesse rasgado ali, um e o outro ali aberto ali, e ela tá descalça. E aí ele tá de touca e ela tá de cabelo ali, né, um cabelo bagunçado ali, meio espetado ali. Aí ele tá com bracelete ali também. E é isso aí, esse daí terminou aí, né, Zinho punks desconstruídos sem psicismo, 32 páginas, feito pelo Gritão. E então esse foi mais um programa aí, Publicações Marginais, Audiozine. Deixar mais uns sons aí e até a próxima. Migratoria, si me hacen sentir humilde, todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla, renunciar a privilegios, pues saber es lo mejor. Ves que es nuestra posición, que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad, hay que reconocer que no somos los únicos en querer. We'll be right back. bandas que rolaram no programa: Nido, Del Cuco, Las Outras, Bata Knup, Anciax, Ladrona, Firmeza 10, Mushroom Attack e Acidente.